Então, boa tarde a todos, sejam bem-vindos novamente a esta comunidade dita virtual. Queria começar a aula justamente meditando um pouco sobre o sentido desse virtual. Por que nós dizemos que esta comunidade é virtual e não atual ou real? Virtual é a palavra que vem de virtus, potência, quer dizer que não é uma coisa que está efetivada. A palavra atual em filosofia usa frequentemente como sinônimo de efetivo, sem conotação temporal. Então, sendo, nesse caso, o oposto complementar do virtual. Nós dizemos que essa comunidade é virtual porque a comunicação só se dá através dos computadores e não com a presença física das pessoas. Porém, se vocês prestaram atenção naquele exercício do necrológio, vocês verão que a sua biografia tomada como um todo, ela é sempre virtual porque fisicamente aquilo tudo não pode estar presente. Ou seja, a unidade da sua vida, a unidade que você fecha no final, quando você conta a sua vida, ou quando alguém conta a sua vida, é uma unidade que só existe, entre aspas, virtualmente. Tá certo? Porém, isso que você chama de sua personalidade também só existe virtualmente. Ela não pode estar presente fisicamente num momento e num lugar. A personalidade do indivíduo é algo que nós percebemos ao longo de várias condutas dele, várias conversas que temos, né? E de depoimentos de terceiro, nós formamos uma imagem e sabemos que esta imagem é realmente aquela pessoa. Embora esta imagem não possa ser vista, não possa estar presente fisicamente em parte alguma. Ou seja, as pessoas com quem você convive são todas virtuais, nenhuma delas é atual. Se nós fôssemos reduzir o nosso conhecimento do mundo àquilo que é atual e presente em modo físico, esse mundo se reduziria drasticamente. Você estaria mais ou menos na situação de um doente que acabou de acordar no hospital, sem memória, sem saber onde está, e recebendo apenas, vamos dizer, os estímulos sensoriais físicos daquela situação presente. Ou seja, você estaria praticamente reduzido a uma inconsciência, ou a um estado de consciência tão diminuído que estaria até mesmo abaixo do de um cachorro ou um gato, tá certo? Porque o cachorro ou um gato, ele se orienta também com relação a um certo passado e uma certa expectativa do futuro. Ou seja, até os cachorros vivem vamos dizer, num mundo virtual. Por exemplo, a cachorra que acabou de ter filhotes, ela teve lá seis filhotes. Ela sai para comer alguma coisa, para fazer um pipi lá fora. E quando ela volta, ela reconhece aqueles cachorrinhos como sendo os dela. Porém, este reconhecimento, vamos dizer, não é nada de real. Ela está pegando, vamos dizer, uma conexão virtual. Não é isso? A identidade dos cachorrinhos, a perseverança deles na sua identidade, não é um dado físico, é um reconhecimento, ou seja, é algo que depende da memória da cachorra. Quer dizer, a unidade dos filhos dela, o reconhecimento de que são os mesmos cachorrinhos, depende da memória dela. É algo que se efetiva na memória dela e não como presença física real. Não é isto? Toda esta dimensão que nós chamamos, por exemplo, a sociedade humana, como é que você sabe que você vive dentro de uma sociedade? A presença da sociedade é ainda mais virtual do que essas que eu estou mencionando. Você não pode perceber a sociedade fisicamente presente em parte alguma, mesmo porque ela se espalha por um espaço que, para o indivíduo humano, é fisicamente inabarcável, né? Quantos milhões de quilômetros quadrados tem aí o Brasil? A sociedade, entre aspas, brasileira, está espalhada por tudo isso e você não tem nenhum acesso físico a isto. Também você não tem acesso físico, vamos dizer, a todas as leis. O que são as leis? As leis são um sistema de reações possíveis que algumas pessoas investidas de autoridade e poder terão se acontecer isto ou mais aquilo. Por exemplo, se você deixar de pagar o imposto, eles lhe cobrarão uma multa. Né? Se você estacionar em lugar proibido, eles lhe darão também uma multa. Se você, né, cometer um assalto, um estupro, um assassinato, você será punido. Quer dizer, tudo isto é virtual. É se isto, então aquilo. Você lê o Código Penal, não é isso? O Código Penal, ela tem uma série de prescrições que dizem o que acontecerá se você fizer isto ou aquilo. É, tudo isso é hipotético. E, no entanto, é este conjunto de leis que rege, de fato, as relações entre as pessoas. Porém, o Código Penal, o Código Civil, ainda tem a vantagem de que eles estão escritos. Mas existe uma série de leis não escritas, existe uma série de hábitos e costumes, reações que as pessoas terão, tá certo? Que também não são fisicamente presentes, mas com as quais você conta. Quer dizer, se você fizer isso, então vai dar aquilo. Se você se comportar desta ou daquela maneira, fulano não vai gostar, o outro vai achar ruim, você pode perder seu emprego, né? Por exemplo, não está dito, né, em parte alguma, por exemplo, que você não pode... Digamos, se chegar no seu emprego pintado de verde, você se pinta todinho de verde, da cabeça aos pés, e vai no seu emprego trabalhar como se nada tivesse acontecido. Não há nenhuma lei que proíba isso, não há no regulamento da empresa nada que proíba. Porém, é certo que isso vai causar uma incomodidade e você pode ser considerado um sujeito inconveniente e perder seu emprego. Todos nós contamos com esta, uma infinidade de reações possíveis. E a nossa conduta é toda pautada pela expectativa dessas reações possíveis, que são o quê? Virtuais. E são possíveis, são apenas virtuais. Então, isso é para vocês perceberem que o ser humano vive, de fato, num sistema de virtualidade. O ser humano não vive num universo físico. O universo físico é um componente ínfimo do mundo humano. A quase totalidade das coisas, pessoas, situações, fatos com as quais nós nos relacionamos, são puramente virtuais. É neste mundo virtual que nós efetivamente vivemos. Quer dizer, o virtual é efetivo. Né? E vamos dizer, e o mundo físico? O físico é que é virtual. Por quê? As situações físicas só se efetivam rarissimamente. Quer dizer, de todas as expectativas, né, e regras tácitas ou regras expressas que regulam a sua conduta, só uma parte ínfima se manifestará fisicamente no presente. Por exemplo, quando o Código Penal determina que você sofrerá tantos anos de prisão se você fizer isto ou aquilo, só uma parte ínfima das pessoas vai viver realmente essa situação. Quer dizer, uma pequeniníssima parte vai cometer aquele delito e vai... E da parte que cometer esse delito, muitos ainda escaparão, né, as garras do Estado, e então só uma parte ínfima sofrerá aquela punição. Então quer dizer que a realidade física daquela situação prevista é raríssima, ela é que é virtual, ela é que é potencial. O que é atual, o que é presente na vida das pessoas é esse conjunto de expectativas virtuais dentro do qual nós vivemos. À medida que nós crescemos, acontece uma coisa muito estranha. Nós vamos passando cada vez mais do atual para o virtual. Quer dizer, o virtual vai se tornando o atual para nós. Um bebê recém-nascido, ele vive apenas dentro do mundo da estimulação física direta. Não é isso? Quer dizer, quando ele sente fome, ou sono, ou dor, ele chora. Não é isso? Ele não prevê situações futuras onde isso pode acontecer. Não é isso? Ou seja, ele vive muito em função daquilo que já está presente, que já está fisicamente manifesto. Não é isso? Com o tempo, né, ele vai aprendendo a se relacionar cada vez mais com esse universo, vamos dizer, do virtual, do possível. Por exemplo, quando ele se acostumou com um certo brinquedo, um ursinho, uma boneca, tá certo? E quando falta aquele ursinho, aquela boneca, ele reclama, né? Ele quer que a mãe vá buscar o ursinho, tá certo? Quer dizer, o ursinho não está presente. E o ursinho não está presente, e note bem, e não existe nenhum indicador físico no corpo da criança da ausência do ursinho. A ausência do ursinho não dói, a ausência do ursinho não cria frio, não cria calor, não cria incomodidade. É um negócio puramente virtual que se passa na mente dele. Ele criou apego àquele brinquedo e ele sente a falta daquele brinquedo. Mas note bem que o sentir falta de um brinquedo não é a mesma coisa que sentir fome. A palavra é a mesma, mas a experiência real é diferente. A fome se apresenta através de um mal-estar físico, né? É intenso. Agora, o sentir falta de um brinquedo, ou de uma pessoa, ou de um cachorrinho, né? Quer dizer, o garoto chegou na sala lá procurando o cachorrinho, o cachorro não estava, então ele sente falta, não é isso? Onde que ele sente falta? É na barriga, na cabeça, no pé? Não é fisicamente, você não consegue localizar isso aí. Nesse momento, ele já entrou na rede das relações virtuais, que é o mundo onde efetivamente nós vivemos. Nós, geralmente, na vida diária, nós simbolizamos aquilo que é real e o distinguimos do falso, do imaginário, etc., etc., mediante o símbolo da presença física. Mas isso é apenas um símbolo, é apenas uma figura de linguagem. Quer dizer, o fisicamente presente é apenas uma figura de linguagem. Na maior parte dos casos, a distinção entre realidade e fantasia não tem nada a ver com o atual e virtual. É completamente diferente. Mas, por exemplo, se um sujeito está sendo investigado por um crime, não é isso? E você descobre, então, vamos dizer, as provas que atestam que ele é inocente ou culpado. E quando você tem a prova, você diz: esta é a verdade, ele cometeu este crime ou ele não cometeu este crime. Muito bem, este crime não está fisicamente presente. O juiz não viu o crime. Os advogados não viram o crime. Os jurados não viram o crime. O público todo não viu o crime. Talvez não haja sequer testemunhas. Tá compreendendo? Tudo isso é uma coisa que se passou num passado que é irrecuperável fisicamente. Este passado só pode subsistir em documentos, em testemunhas, é como se dizer, é um passado de papel. Quer dizer, o crime já não está mais fisicamente presente, o ato do crime. Tá certo? Então, quer dizer, quando você descobriu a verdade sobre aquele crime, ele já não está mais fisicamente presente. E ele não é renovável. Você não vai pedir para o assassino matar a pessoa de novo, tá certo? Para comprovar que ele é assassino mesmo. Tá certo? Então, quer dizer, nós vivemos nesta rede de sinais do passado, expectativas, antecipações do futuro, né? Isso que compõe exatamente este mundo virtual. E quando nós usamos a realidade fisicamente presente como símbolo do que é verdadeiro, do que é efetivo, nós estamos usando apenas uma figura de linguagem. Cada um de vocês vive no mundo virtual e a sua existência é virtual, neste sentido. Tá certo? A sua própria biografia, as suas expectativas, as suas emoções, os seus gostos, as suas alegrias e tristezas, tudo isso, tudo, tudo, tudo, tudo é vivido num mundo que não é fisicamente presente. Que pode ter alguns indicadores físicos. Por exemplo, o estado de tristeza pode trazer algum mal-estar físico também, mas você sabe que esse mal-estar físico não é a tristeza. Ele é apenas um indicador. Não é isso? Se do estado de tristeza você tirar todos os elementos e sobrar só os indicadores físicos, tá certo? Você verá que vai ser muito difícil discernir esse estado de outros estados emocionais desagradáveis. Além do mais, os sinais da tristeza aparecerão diferentemente em pessoas diferentes. Vocês já viram aquelas. Se existe aquele famoso tipo, a menina gordinha, que quando o namorado larga, ela vai direto para a geladeira e se enche de comida. Tá certo? Eu sei que isso existe porque eu já vi. Mas eu sou exatamente o contrário. Se eu fico triste, eu não como. Não é isso? Então, para aí você vê que os indicadores físicos, a sensação de fome ou a sensação de rejeição da comida, podem ser ambos indicadores do mesmo estado psicológico. Então, isso quer dizer que esse estado, ele não se identifica com os seus sinais físicos. Está compreendendo? Bom, à medida que nós vamos crescendo, tá certo? Nós vamos penetrando em círculos cada vez maiores de virtualidade. Não é isto? Então, por exemplo, quando você aprende a falar, você entra num círculo de relações imensamente maior do que você poderia ter só pela presença física. E essas relações todas são reais para você, elas estão presentes. Você as sente como presente, embora não estejam fisicamente presentes. Então, por exemplo, se uma pessoa lhe diz algo desagradável, né, ela fisicamente não fez nada para você. Se ela te diz uma frase humilhante, ou se ela diz eu não gosto de você, você é uma besta quadrada, ela não te deu a pancada, não te deu um pontapé, se ela não puxou sua orelha, não pisou no seu pé. Por que que isso lhe faz mal? O que que faz você ficar triste ou ofendido diante disso? É a expectativa que você faz de outras reações e situações possíveis que podem decorrer daquilo. Estão compreendendo? Quer dizer, não é nenhum estímulo presente. Quer dizer, através da linguagem se abre uma rede de virtualidades imensamente maior. Não é isso? Quando você começa a ter, vamos dizer, chega um ponto em que você já pode contar a sua história. Você vê que crianças pequenas não contam a sua história. Dificilmente, né? Isso, elas estão muito ocupadas com a conquista de círculos de experiência cada vez mais amplos, então não tem tempo de voltar para dentro e recordar o passado. Mas à medida que as suas experiências se acumulam, você conquista, por assim dizer, um passado. Você tem uma memória sua, você tem uma história sua. Essa história não está mais presente, mas você pode senti-la como se estivesse. Os momentos alegres e tristes que você viveu, as expectativas que se cumpriram e as que foram frustradas e assim por diante. Então, isso que eu estou dizendo é suficiente para você ver como qualquer visão do ser humano que seja centrado na sua realidade física, ela é falsa. O homem vive dentro de um mundo de símbolos, de expectativas, de virtualidades. É aí que nós vivemos. Todo o universo que nós chamamos de história é assim. Tudo que se passou no passado não está mais fisicamente presente. Você só tem, vamos dizer, sinal daquilo através, vamos dizer, de resíduos escritos, não é isso? Que lhe permitem imaginar o que se passou. Então você imagina, por exemplo, né, a batalha de Waterloo ou a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo, tá certo? Ou a descoberta da América, alguma coisa. Tudo isto se refaz na imaginação das pessoas presentes. Tá certo? Então é neste mundo do imaginário que existe a história para nós. No entanto, nós sabemos como a história pesa sobre nós. Nós sabemos como essa rede de relações que se chama sociedade também pesa sobre nós. Tudo isso pesa sobre nós. Tudo isso limita e às vezes determina a nossa conduta, ou pelo menos determina as possibilidades de ação que nós ainda temos. Nós sabemos que em cada momento da nossa vida, há coisas que nós ainda podemos fazer e outras que nós não podemos. Por quê? Por causa do nosso passado. Está compreendendo? É uma experiência muito simples que você faz quando você tira o seu extrato bancário. Você olha lá, acabou o dinheiro. Por que que acabou? Porque você já gastou. No passado. Então esse passado pesa sobre esse presente, o presente, embora o passado, por ser passado, já não esteja fisicamente presente. Está entendendo? Então, nós somos muito mais oprimidos por esse tipo de coisas do que, vamos dizer, pela presença física de obstáculos e dificuldades. Não é isso? Então, veja, quando nós identificamos o real com o fisicamente presente, nós estamos cometendo, vamos dizer, um erro absolutamente pueril, porque o real é o fisicamente presente para um bebê recém-nascido, e somente para ele. Ou então para o doente que acaba de acordar, desmemoriado, tá certo? Ou para uma pessoa reduzida a, vamos dizer, às suas funções mais elementares. Para essas pessoas, o fisicamente presente é o real, é todo o real. Para todas as demais, o real é o que nós chamamos de virtual. Quer dizer, o real é constituído de um sistema, uma rede imensa de possibilidades anunciadas por sinais ou símbolos. Tá certo? À medida que nós vamos crescendo e penetrando em círculos cada vez mais amplos e complexos de virtualidades, isso não quer dizer que a nossa linguagem, com linguagem eu não quero dizer somente as palavras, mas a linguagem e o imaginário todo, tá certo? Quer dizer, todos os meios que você tem para se comunicar com os outros e com você mesmo, isso não quer dizer que a nossa linguagem cresça na mesma proporção e se torne capaz de expressar os novos círculos de experiência com toda a riqueza e complexidade que eles têm. Ao contrário, nossa linguagem pode ficar presa dentro de uma rede de simbolismos absolutamente pueris, símbolos de bebês. Está entendendo? Isso é, você tem experiências mais complexas e no instante que você as tem, você as compreende. Mas você não é capaz de refletir sobre elas porque você não tem os símbolos adequados. Os seus símbolos estão presos à linguagem do bebê. Você não é capaz a sua linguagem pode expressar, vamos dizer, apenas as experiências físicas mais imediatas. Está entendendo? Isso quer dizer que o descompasso entre a ampliação progressiva do círculo de experiência e a ampliação da linguagem dos meios de reflexão é um dos grandes problemas da espécie humana. E a educação existe, entre outras coisas, para suprir isso aí. Tá certo? Por quê? Que o círculo de experiência cresça é inevitável. À medida que você cresce fisicamente, tá certo? E que você tem outras possibilidades de ação que você não tinha como bebê, tá certo? É normal que a sua experiência vá se ampliando. Porém, os seus meios de refletir sobre a experiência não crescem naturalmente. Eles teriam que ser aumentados pela educação. Não é isso? Quando a educação falha em dar isso aí, as pessoas começam a viver em dois andares. Um é o círculo da sua experiência real, daquilo que elas realmente vivem, sentem, experimentam, antecipam, temem, desejam, etc, etc. Outro é o mundo daquilo que elas são capazes de refletir e expressar em palavras. Tá certo? Então, o descompasso, vamos dizer, é tão grande, tão grande, tão grande, que na maior parte dos casos, as pessoas consideradas em si mesmas são muito mais interessantes do que aquilo que elas são capazes de dizer de si mesmas. Ou seja, como a linguagem, o meio de reflexão é deficiente, a pessoa se banaliza. Ela diminui a riqueza da sua experiência e ela acaba criando, vamos dizer, uma autoimagem simplificada que não corresponde à realidade daquilo que um observador mais experiente e mais equipado consegue perceber nela. Considerado objetivamente, não há, como se diz, não há pessoas simples ou simplórias. A mente mais simplória é enormemente complexa, porque ela tem uma história. Não é isso? Ela tem uma história, tem uma memória, tá certo? E contar a história de uma pessoa simples pode ser uma dificuldade enorme. Contar, vamos dizer, com uma certa exatidão, com uma certa fidedignidade, a história de uma pessoa simples pode ser uma coisa, uma dificuldade tão grande, tá certo? Que você vê, alguns dos maiores escritores da humanidade pularam como cabritos para fazer isso. Né? Então, agora, por exemplo, eu tô lendo as obras do grande escritor português Aquilino Ribeiro. Os personagens de Aquilino Ribeiro são realmente camponeses, pessoas simples. Mas para contar a vida dele, ele usa todo o vocabulário da língua portuguesa, um dos escritores de vocabulário mais rico que eu já vi. Se elas fossem contar a sua própria vida, não conseguiriam perceber em si mesmas o que ele está mostrando ali. Então, vamos dizer, é este descompasso entre a experiência real e a consciência é que a educação visa a suprir. Para isso, ela tem que criar, em primeiro lugar, tem que transmitir, em primeiro lugar, os meios de expressão, sobretudo os meios de expressão linguística. Tem que ensinar as pessoas, né, a dizer o que se passa na sua experiência real. Acontece o seguinte: a experiência humana é infinitamente variada. Quer dizer, cada indivíduo humano tem a sua própria história, suas próprias circunstâncias, suas próprias memórias, etc, etc, etc. Né? E a linguagem, quer dizer, o vocabulário em uso num determinado meio social, é mais ou menos o mesmo para todas aquelas pessoas. Quer dizer, você tem formas de expressão mais ou menos padronizadas. Somente os escritores, e quando eu falo escritor, não digo qualquer um que publique livros, eu estou falando de escritores que trabalham dentro de uma tradição literária, né, e que têm consciência dessa tradição, e que aprenderam com ela, quer dizer, escritores de fato, né, somente os escritores se dedicam a flexibilizar a linguagem e enriquecê-la de modo que ela possa expressar experiências reais. Daí porque o aprendizado da literatura é essencial. Não no sentido em que ele é aprendido nas faculdades de letras, porque nas faculdades de letras, as obras de arte literária se transformam em objetos de estudo. Elas é que são o objeto. Está entendendo? Ora, uma coisa é você saber usar uma linguagem. E outra coisa é você tomá-la como objeto de estudo. Está entendendo? Então, por exemplo, você pode saber tudo sobre mecânica de automóveis sem saber guiar um automóvel. Mecânica de automóvel você aprende num livro. Um garoto que mal tem aprendido a ler, ele pode ler um livro de mecânica de automóveis e aprender tudo, mas ele não sabe guiar. É isso. Quer dizer, o pé dele não vai nem alcançar o acelerador, o breque, o embreagem. E por outro lado, você pode dirigir um carro perfeitamente bem sem ter a menor ideia de como e por que aquilo funciona. Tá certo? Basta isso para você perceber a diferença que existe entre você se apropriar da linguagem como meio efetivo de expressão e você estudar as obras de arte, né, da palavra como objetos. Esses dois enfoques são tão diferentes que este segundo pode se tornar um obstáculo ao primeiro. Porque quando você toma de algo como objeto, você se desidentifica dele. Você perde aquela relação próxima, cálida, afetuosa com o objeto, e você o considera friamente como uma coisa que está separada de você. Agora, pergunto eu, o que acontece quando pessoas que não têm o domínio efetivo, o domínio prático da linguagem, começam a estudar obras de arte literária como objetos? Elas se imbecilizam definitivamente. Tá entendendo? Então se tornam pessoas incapazes de expressar sua experiência real e somente capazes de tecer considerações, tá certo? Sobre objetos que elas não têm a menor ideia de para que servem. Tá certo? Então, é muitíssimo importante que nesta fase dos nossos estudos, vocês não estudem obras de arte literária como objeto. Aqueles que entre vocês têm a infelicidade de ser alunos de faculdade de letras, por favor, façam abstração do que aprenderam lá. Tá certo? Vocês têm que tomar posse das obras de arte literárias como uma criança que está aprendendo a falar. Você vai ter que aprender a falar como esses escritores falam, de modo a você poder usar os instrumentos que eles criaram, usar os giros de linguagem, o vocabulário, tá certo? A sintaxe, tal, como um instrumento seu. O que você tem que aprender é a imitar esses escritores. Imite um, depois imite outro, depois imite outro, depois imite... Vai imitando vários. Dessas várias imitações, tá certo? Você irá aos poucos compondo o conjunto de instrumentos expressivos que lhe interessa para os seus próprios fins. Está compreendendo? Depois de você ter essa experiência viva das obras de arte literária durante muitos anos, então daí você vai ter, vamos dizer, uma coleção de exemplos de obras de arte literária na sua mente, e você já terá absorvido o que essas obras podem lhe dar. Depois disso, você pode talvez até considerá-las como objetos e entrar em estudos literários. Mas se você fizer isso antes, você vai estar lesando a sua mente. Do mesmo modo, onde os estudos de gramática. Você deve aprender a gramática imitando escritores, não estudando gramática. O estudo da gramática faz sentido depois que você tem o uso da linguagem, daí você vai analisar aquelas estruturas e dar o nome delas. Está entendendo? Então, eu digo para vocês, eu não aprendi nada de gramática até os 32 anos. É? E eu escrevia perfeitamente, de maneira inteiramente gramatical. Por quê? Porque eu tinha lido centenas de bons escritores e tinha assimilado todos aqueles truques de linguagem deles. Não eram bem truques, eram instrumentos expressivos. E simplesmente eu escolhia, vamos dizer, dentro do que eu tinha na memória, escolhia onde as palavras, as construções, certos encadeamentos, tal como eu necessitava deles. Tá certo? Se você começa por estudar gramática, você tem a preocupação da correção gramatical no início, né, você nunca vai aprender a escrever. Você vai ficar sempre um camarada artificial. Então, vamos dizer, uma coisa é a linguagem como instrumento real, vivo, para seu uso. Outra coisa é a linguagem como objeto de estudo. A gramática toma, tanto a gramática quanto os estudos literários tomam a linguagem como objeto de estudo, não como objeto de uso. Está compreendendo? Porém, uma coisa que para você é só objeto de estudo e não objeto de uso é uma coisa morta, uma coisa que não tem validade, não tem presença pessoal para você. Está certo? Então, vocês vão ler os escritores com esta ideia de você aprender a expressar o que eles expressaram. De início, você vai ver que eles conseguem, eles usam uma linguagem pessoal para expressar algo que eles estão querendo dizer, algo que está na imaginação deles, ou na memória deles, ou no sentimento deles, tá certo? Mas aos poucos, quando você tiver lido vários, você vai ver que esses esquemas servem para situações análogas suas. Tá certo? Porém, a imitação é extremamente importante, porque é na imitação que você vai aprender, vamos dizer, a modular o tom conforme as necessidades expressivas. Eu recomendo que quando você começa a ler um autor, não em filosofia, mas em literatura, você leia de preferência a obra inteira dele, ou pelo menos as obras principais, justamente para assimilar esse estilo. De que você imite servilmente o modo dele escrever. Por quê? Porque depois você vai imitar outro que vai te libertar das limitações do primeiro, e outro, e outro, e outro, e outro, e outro, e outro. Quer dizer, você, os males da imitação serão corrigidos pela própria imitação. No fim, você vai ter um repertório tão grande, tá certo? Que você verá que você já não está imitando ninguém, você está escrevendo como você mesmo. Mas isso é uma coisa que deve acontecer naturalmente. Não tenha, portanto, essa preocupação de originalidade no começo. A originalidade na expressão literária é uma conquista e não uma obrigação. Você não tem obrigação de ser original no começo. Você será original se puder, quando chegar lá. Entendeu? Eu considero que este aprendizado literário é absolutamente fundamental para a filosofia. Por quê? Porque a filosofia se expressa também através de palavras e ela usa todos os recursos da expressão literária e mais alguns que, não, que a expressão literária não conhece. Por quê? Porque ela vai passar da simples expressão, né, à reflexão. Tá certo? E não somente a reflexão, mas a busca da verdade através da reflexão. Ou seja, todo o mundo da literatura é um mundo da expressão, está simplesmente expressando experiências. Não está especulando o que essas experiências significam universalmente. Por isso é que você não consegue tirar conclusões morais de uma obra de arte, de uma obra de arte literária. Você não consegue. Então, porque a conclusão, na conclusão moral, você está passando da mera expressão da experiência para uma reflexão mais profunda, tá certo? Em face de critérios que se pretendem universalmente válidos. Se o romancista, o novelista, fosse parar para fazer isso, ele não ia poder acabar de contar a história, porque a mente dele ia se complicar de tal modo com questões teoréticas, não é isso? Que ele ia acabar escrevendo um tratado de moral, de filosofia moral, tá certo? Ou de psicologia, ou coisa assim. Então, vamos dizer, a passagem da expressão literária para a reflexão não é nem uma passagem direta. Você vê que na teoria dos quatro discursos existe o primeiro andar, que é a expressão da experiência, então é a poética. Existe um segundo andar, que é a retórica. Na retórica, você já não está mais falando apenas de universos possíveis. Aristóteles diz que as obras de arte literária conta não aquilo que aconteceu, mas aquilo que poderia ter acontecido. Não é isso? Mesmo quando você está contando uma história real, por exemplo, num romance histórico, tá certo? Você está contando aquilo não como real, mas como possível. Tá certo? Ora, quando você entra no discurso retórico, o discurso retórico já é, em primeiro lugar, um discurso de autojustificação. É um discurso que é a favor ou contra alguma coisa. Portanto, ele implica uma escolha pessoal. Essa escolha não existe na obra de arte poética. Por quê? Porque ela é apenas o mundo possível. Você não está ali sendo convidado a tomar uma atitude. Você está contemplando a complexidade das escolhas colocadas a personagens reais ou hipotéticos. Tá certo? Mas o problema que está em jogo é deles e não seu. Não é isso? Por exemplo, quando Hamlet descobre que um sujeito matou o pai dele, o que ele vai fazer? Ele vai perdoar, ele vai vingar, tal. Bom, isso aí, felizmente, não aconteceu para a maior parte de nós. Nós não temos esse problema. Tá certo? Porém, existem algumas escolhas na vida que você tem que fazer realmente. Tá certo? E você vai ter que se persuadir delas e vai ter que persuadir os outros de que você está certo. Tá certo? Então, aí que você entrou na retórica. É na retórica que entra, então, o problema das escolhas pessoais e dos valores pessoais. E só depois disso, só depois de você ter feito muitas escolhas pessoais e você ter percebido contradições entre elas, tá certo? Daí é que vai entrar o que é o exame dialético, que é a confrontação dos vários discursos retóricos possíveis. Isso quer dizer que, na passagem do estudo literário para a filosofia, vai haver um salto. Este salto é dado através da retórica. Quer dizer que é o mundo das escolhas pessoais, é o mundo da vontade, é o mundo do poder, é o mundo da influência, é o mundo da política, é o mundo da propaganda. Tá certo? Ora, portanto, este é um mundo que implica a mediação de toda a sociedade humana. Quando você decide agir assim ou assado em face de certas circunstâncias, você toma uma atitude pessoal e você a justifica, o que, que você está fazendo? Você está usando os valores que você imagina que o público em volta acredita como justificação para uma conduta especial sua. Então você está fazendo uma mediação, quer dizer, a sociedade, tal como você a concebe, está funcionando como mediadora entre a sua conduta e o público, ou ouvinte, para o qual você quer justificar aquilo. Tá certo? Também digo eu, se você não tem um certo domínio disto, você não vai chegar na reflexão. Tá entendendo? Quer dizer que a sequência dos quatro discursos é a sequência natural da educação humana. Quer dizer que primeiro você aprende a imaginar o mundo, né? Ou seja, você aprende a conquistar uma linguagem que seja suficientemente rica, ampla e flexível para dar conta da sua experiência real e simplesmente expressá-la, dizer o que está acontecendo. Em seguida, você entra na esfera das atitudes e escolhas pessoais, você entra na esfera do exercício da moralidade. Não é isso? Então é ali que surge o problema, vamos dizer, do certo e do errado, do preferível e do preterível, não é certo? Do melhor e do pior, não justificados em termos abstratos e universais, mas usados como legitimação das suas próprias ações e das suas próprias escolhas. É só depois de você ter usado essa linguagem, você ter aprendido a usar a linguagem como um instrumento para influenciar as outras pessoas, que você pode refletir. Quer dizer, a segunda etapa, a etapa da retórica, é da conquista de um poder. Não é isso? E a reflexão filosófica, ela não foi feita para criança, ela foi feita para quem é capaz já de exercer esse poder e atuar, como se diz, como hoje se diz, como um cidadão. Um membro adulto da sociedade humana. Capaz de exercer um poder, de dar e receber ordens capaz de influenciar, capaz de persuadir e capaz, portanto, de induzir os outros a fazer o que ele deseja que faça. Só a partir desse momento é que a reflexão filosófica começa a fazer sentido. Vou interromper aqui por um minutinho. Então, aqui tem uma pergunta interessante. O Wellington Kramer pergunta: o senhor diz que a leitura de ficção é importante para mostrar ao leitor as possíveis situações da vida e torná-las familiares quando eventualmente ocorrerem. Isso se refere apenas àquela ficção possível? Como ficará a ficção imaginária que extrapola a realidade, como aquele filme brasileiro Se Eu Fosse Você, no qual os dois protagonistas trocam de corpo? Ou a ficção científica, como Superman, etc.? Muito bem. É claro que a imaginação é a única função pela qual nós podemos conhecer o possível. Não é isso? Então, onde a função específica dela é isso aí. Acontece, vamos dizer, que a especulação do possível nem sempre se dá sob a forma, vamos dizer, da a reprodução exata das imagens literais que expressam o possível. Pode se expressar através de símbolos que o condensem. E, nesse caso, histórias aparentemente impossíveis podem expressar possibilidades reais. Nesto. Porém, acontece que, nos últimos tempos, tem aparecido uma série de histórias, sobretudo no cinema, onde situações que são realmente impossíveis são vividas como se fossem possíveis. Se fossem possíveis. Tá certo? E isso aí só serve realmente para paralisar a sua imaginação. É isso, quer dizer, você está entrando no, no, na esfera, vamos dizer, de hipóteses tão rebuscadas que você raciocinar sobre elas é realmente uma perda de tempo. Por exemplo, quando tem a história do exterminador do futuro, quer dizer, o sujeito que retorna ao passado para modificar retroativamente o seu próprio futuro. Tá certo? Quer dizer, você pode usar isso como uma especulação em torno do problema da responsabilidade. Quer dizer, que se você, em tais ou quais situações, pudesse ter agido de maneira diferente, o que teria acontecido? Não é isso? Que se essas histórias são usadas neste sentido, então podem até funcionar. Não é isso? Mas você não esqueça que, vamos dizer, é próprio da linguagem poética ela conseguir compactar dimensões da experiência que geralmente aparecem separadas e que só se compactam na linguagem. Se você pega a história do Kafka, do sujeito que acordou e percebeu que tinha virado uma barata, e, bom, isso só acontece na dimensão da linguagem, quer dizer, ele vai juntar numa só frase a consciência humana de poder refletir sobre o seu estado, tá certo? Com a experiência de ser tão desprezível quanto uma barata. Mas a barata não tem essa consciência. Isso só pode, né, vamos dizer, se fundir na linguagem poética propriamente dita. Né, mas se você pega uma história como a do Superman, o que você faria se você tivesse tais ou quais poderes, né? Você pode raciocinar nesse sentido, porém seria mais plausível você fazer isso por etapas e não você saltar direto do seu estado, vamos dizer, de impotência para um de quase onipotência. Não é isso? Além disso, existe uma espécie de coerência imaginativa, quer dizer que aquilo que está sendo proposto como história tem que ser coerente com ele mesmo, porque senão, note bem, senão aí entra um componente extremamente sério, que é a mistura da imaginação com o raciocínio hipotético. Imaginar uma coisa, imaginar uma sequência de acontecimentos é uma coisa, fazer hipóteses é outra. O fazer hipótese é uma atividade, vamos dizer, da razão construtiva. Tá certo? E a razão construtiva pode conceber as coisas, coisas que vão muito além da imaginação. Por exemplo, você, em matemática, você consegue lidar, vamos dizer, com unidades que são inimagináveis. Não é isso? Então, por exemplo, você põe um n elevado a 235. Você pode raciocinar sobre isso, mas você não pode imaginar isso concretamente. Ora, a imaginação, ela trata do mundo da experiência concreta, da experiência real. Seja imaginada de acordo com a memória, ou seja, como as experiências foram vividas mesmo, seja compondo e misturando, como faz, por exemplo, o Kafka, misturando o negócio da a autoconsciência humana com o estado de barata, tá certo? Porém, quando a imaginação ela começa a ser serva do raciocínio hipotético, tá certo? Ela perde vida, ela começa a ficar uma coisa artificiosa apenas. E se você se acostuma com essa linguagem artificiosa, você perde sua capacidade expressiva. É melhor que você use a imaginação tal como ela aparece ou no seu mundo da memória ou como ela aparece nos seus sonhos. Porque a imaginação, quando ela mistura coisas diferentes, ela mistura de tal maneira que ela consegue expressar compactamente coisas que estão muito afastadas entre si, mas cuja junção faz sentido. Como no exemplo da barata que eu estou dando. Tá certo? Porém, o raciocínio hipotético consegue conceber coisas que não fazem o menor sentido, que são puras construções mentais, tá certo? E que escapam da expressividade da experiência humana, seja a experiência real, seja a experiência imaginária. A maior parte do que hoje se faz como pretexto de ficção científica, tá certo? Ou de filmes de horror, é exatamente isso. É forçado demais, é artificioso demais. Quer dizer, que não tem nada a ver com a experiência humana, nem interna, nem externa. São meras hipóteses racionais coloridas de imagens. Você inventa a hipótese e depois você coloca uma imagem em cima. Então, perde a força simbólica e se torna mera alegoria. Você está entendendo? O que é alegoria? Alegoria é uma imagem inventada para dizer alguma coisa que podia ser dita de outra maneira. Está compreendendo? Ora, a verdadeira linguagem poética, ela consegue dizer coisas de tal modo que você não conseguiria dizer de outra maneira. Então, é melhor você conservar essa linguagem imaginária, linguagem literária, para aquelas coisas que não podem ser ditas de outra maneira. Estão compreendendo? Fora disso, você entra num mundo de especulações hipotéticas que são puros produtos lógicos, mas sem consistência lógica. Então, eles não têm, de fato, não têm persuasividade. Note bem que quando você assiste um filme como, sei lá, vocês assistiram esse filme 3, 3 e 12, 3 e 10 para Yuma, né? Passou recentemente, né? Com esse Russell Crowe, né? E tem todo aquele problema, vamos dizer, do menino com o pai, aquele drama humano todo, né? Você vivencia aquilo como se estivesse efetivamente acontecendo. Mas quando você assiste o Super-Homem, o que acontece? Vou dar outro exemplo. Você assiste o Senhor dos Anéis. Você assiste o Senhor, você assiste o 3 e 10 para Yuma, você assiste o Senhor dos Anéis e assiste o Super-Homem. No primeiro caso, você está vivenciando como se fosse um drama real. Você sabe que não é real, mas você faz a suspension of disbelief, a suspensão da descrença, e você vivencia aquilo como se fosse um drama real, portanto, com os valores morais reais envolvidos e as emoções respectivas. Não é isso? Quando você assiste O Senhor dos Anéis, você vivencia como se fosse um sonho. Não? E o Super-Homem? Ele não pode ser um sonho porque ele parte de uma premissa logicamente inventada. E não de um símbolo que pudesse aparecer num sonho. O super-homem, vamos dizer, tal como ele aparece na história, é com aqueles poderes específicos, né, e aquelas limitações específicas, né, ele é logicamente definido como uma hipótese. Ele não é um elemento de sonho, não é um elemento onírico. Ele não é imaginário, ele é hipotético. Então, o que você está fazendo ali é transitar dentro do mundo das hipóteses idiotas. E você, o que você está fazendo é perder o seu tempo. Agora, isso não quer, isso não se refere a todas as histórias de ficção científica. Não é isso? Por exemplo, eu assisti um filme, muito tempo atrás, um filme de um cineasta russo, um filme chamado Solaris. É? Solaris era um planeta onde apareciam, de repente apareciam pessoas do nada. Elas apareciam, a gente, depois elas desapareciam. E com o tempo você vai vendo o seguinte, que o planeta ele é como se fosse um cérebro gigante que ele transforma em pessoas reais as pessoas que você imagina. Então, se o sujeito está pensando na mulher dele, que ficou no planeta Terra, aparece a mulher. Só que não é a mulher, é uma imagem criada pelo. Eu digo, bom, isto aí, isto não é uma hipótese, esta confusão entre o imaginário e o real é própria do imaginário. Quer dizer, ele está expressando aquele verso do Heinrich Heine, eu sou a ação dos teus pensamentos. Então, este é um símbolo que tem uma força tremenda. Está compreendendo? Então, o melhor é você, como é que se diz? Não vicie a sua imaginação com jogos idiotas. Né? Tenta ficar ou no mundo do que você imagina como real, do que você concebe como real, como realmente possível, no mundo onde existencialmente admissível, ou tenta ficar dentro da linguagem onírica, né? A linguagem dos mitos, lendas, etc, etc. Você vê que quando a imaginação está muito logicamente estruturada, tem treta aí no meio. Né? Porque é próprio da linguagem onírica e da linguagem dos mitos, tá certo? A transformação dos símbolos, eles estão continuamente se transformando em outras coisas, e mudando, e mudando, e mudando. Tá certo? Quando você vê uma coisa como o super-homem, que tem aquela regra, a regra do jogo é imutável, então aquilo é realmente um jogo. Não é o imaginário humano. Né? Quer dizer, o sujeito inventou uma regra de jogo e em seguida a preencheu de imagens. Então você tem o direito de perguntar, mas por que que eu devo jogar esse seu jogo? O que que eu vou ganhar com isso? Tem alguém que me mandou uma pergunta que não está aqui, né, que é interessante. Ele diz, olha, tentei fazer exercício do necrológio, mas eu acho que os meus planos e as minhas ambições são excessivas, são pretensiosas demais. Né? Então, o que eu faço? Ele diz, olha, você vai fazer a seguinte coisa. Você vai pegar essas pretensões que você tem e você vai escrevê-las como se você as tivesse realizado. Vamos supor que eu quisesse ser, sei lá, imperador do mundo. Né? Então eu escrevo a minha biografia, morreu ontem, imperador do mundo, etc, etc, etc. Quer dizer, o julgamento onde da adequação disso. O julgamento da proporcionalidade ou da razoabilidade disso é para depois. Primeiro, vamos ver quem você realmente quer ser. Agora, se você mesmo diz que é presunçoso demais, precisa ver se você quer realmente ser essas coisas. Então, esse exercício do necrológio é um exercício de sinceridade. Tá certo? É um exercício feito para você perceber através daquilo que você aspira quem você realmente pode ser. Em geral é assim, quando você tem uma aspiração, tá certo? E ela é mais ou menos permanente, tá certo? Ou você vai ser aquilo ou você não vai ser nada. Em geral acontece isso. Mas se você mesmo acha que as suas aspirações são desmedidas, tá certo? É porque, no fundo, você não deseja aquilo, você apenas desejaria desejar. Mas eu estou falando de desejos reais, de coisas que você realmente quer fazer. É? E que, se você não fizer, você vai considerar que a sua vida foi perdida. Então, eu estou dizendo, você pegue dentro de você o que existe de melhor que você gostaria de ver realizado e que você, se morrer depois de fazer essas coisas, você, por assim dizer, morra satisfeito. Se você mesmo considera que as suas ambições são excessivas, provavelmente é porque você considera que dá perfeitamente para viver sem realizá-las. Então, tem esses dois lados. Quer dizer, por um lado, você tem que levar a sério o que você deseja. De outro lado, você tem que ver se você realmente leva a sério isso. Entendeu? Quer dizer, a sua carta, eu não sei, não lembro o nome da pessoa, mas também, como é uma coisa íntima, é melhor não, nem dizer o nome. Mas ele vai saber de quem que eu estou falando. Esta sua dúvida mostra que você está tendo uma dificuldade de falar sinceramente com você mesmo. Né? Porque se você disser assim, eu quero ser um gênio das artes, um gênio da ciência, um gênio da filosofia, eu falo, bom, qual é o problema? Eu não vejo que isso seja excessivo. Não é isso? Você vê também o que você considera excessivo, é? Se o excessivo é excessivo mesmo. Eu acho que você está tendo dificuldade de falar a sério com você mesmo. Você está tendo dificuldade em acreditar nos seus sonhos e aspirações. Então, talvez seus sonhos e aspirações não sejam bem essas. Em suma, o problema que você coloca é uma oportunidade áurea para você aprender a falar com você mesmo. Uma outra pergunta aqui interessante. Aqui, Juliano Miller. Existem aberturas, janelas para um plano de idealidade para o qual possuímos uma potência limitada que nos impulsiona para uma vida transcendente, para uma vida que, de certo modo, está idealizada, gravada no nosso próprio ser, uma potência ou tendência que só se realiza por uma vontade própria, uma liberdade e uma livre escolha do ser humano. Podemos negar esse chamado ou aceitá-lo, pois essa liberdade de escolha seria a contemplação amorosa do ser divino? Quando aceito esse chamado que me atrai para uma vida puramente espiritual, fazendo-me desejar um desligamento desse plano de realidade no qual estou inserido, mas ao mesmo tempo esse plano de realidade não pode ser esquecido ou abandonado pela minha própria vontade, exceto pelo suicídio, pular uma etapa. Caso contrário, estaria negando a própria realidade empírica e assim não contemplaria o sentido último da vida humana. A sabedoria seria saber administrar a tensão entre esses dois planos? Existiria basicamente três planos. Um, plano empírico, plano terrestre, começo e fim com abertura para o transcendente. Dois, plano ideal, idealidade, plano celeste ou imortalidade. Plano ao qual aspiramos e possuímos a potência para tal. Três, o todo, Deus, infinito, eterno, desconhecido. Muito bem, vamos ser direto ao ponto. Eu acho que você está complicando a guerra. Por quê? No meu plano, eu não disse quem você pretende ser na eternidade. Eu estou falando da sua biografia aqui. E também não estou falando do seu julgamento moral, da sua absolvição ou condenação no juízo final. Não é disso que eu estou falando. Tá certo? Então, os seus planos, eles têm que ser vistos, os seus planos, as ambições, têm que ser vistos como coisas que vão se realizar neste mundo aqui. Não importa as dificuldades que haja. Tá certo? Agora, note bem, aí temos, nós, com essa questão nós entramos num outro problema, que é de ordem cultural, que é um problema seríssimo. no começo da aula, quando eu falei desse mundo das virtualidades, que é o mundo no qual nós efetivamente existimos, note bem que na sociedade brasileira existe uma força tremenda para que as pessoas não percebam isto. Quer dizer, a linguagem da cultura brasileira é toda a linguagem da presença física imediata. E ninguém pode pensar nada acima disso. Quer dizer, isso já é antigo no Brasil. Eu não conheço um país onde o mundo do ideal, como você o chama, e o mundo do real, como você também o chama, estejam tão separados quanto no Brasil. Porque a realidade do ser humano é o trajeto dele em direção a um ideal, a um objetivo. Esta é a única realidade que ele tem, não há outra realidade. Está compreendendo? Agora, se, como acontece no Brasil, o que se chama de realidade é apenas o mundo, vamos dizer, da rotina mais acachapante e mais estúpida que você pode imaginar, tá certo? Então você já perdeu a guerra desde o início. E é exatamente o que acontece no Brasil. O Brasil é o país das vocações frustradas. É o país onde é normal ser fracassado. E onde dar certo é uma exceção que requer um milagre divino ou uma intervenção diabólica. Só as pessoas diretamente ajudadas por Deus ou pelo diabo é que dão certo no Brasil. Os outros são todos fracassados e isso é considerado normal. Portanto, o que a sua família vai te ensinar, o que seus amigos vão te ensinar, o que o seu meio social vai te ensinar, é conformar-se com a derrota. Só que isso aí é uma espécie de ilusão nacional. É só no Brasil que isso vigora. Se você atravessar a fronteira e for para o argentino já não vive isso. Tá certo? E quando o argentino chama o brasileiro de los macaquitos, em parte é isso que ele está querendo dizer. São pessoas que vivem uma forma diminuída de existência. São pessoas, vamos dizer, que não têm acesso àquilo que verdadeiramente constitui a existência humana. Eles vivem abaixo da existência humana. Porque eles acreditam nisto. E é só porque acreditam, porque não há, vamos dizer, nem mais meio motivo para que as coisas sejam assim. Por exemplo, outro dia um rapaz escreveu dizendo o seguinte, dizendo, ah, mas a gente para estudar a filosofia será uma coisa de elite, porque a gente precisa comprar livros, os livros custam caro, etc, etc. Então, a gente via quando ele falava uma coisa de elite, havia um certo elemento de inconformidade, de revolta com isso. Né? Então eu comecei a pensar aquilo e reparei o seguinte, que não é que eu preparei nesse momento, já tinha reparado antes. Na cultura brasileira, a necessidade que você tem de trabalhar, prover o seu próprio sustento, é vista somente como uma imposição absurda de um mundo mau. Não como um dever. O resto do mundo inteiro, praticamente a humanidade inteira, sempre soube, né, que o dever de você prover o seu, que prover o seu próprio sustento e o sustento dos seus, mais do que uma necessidade, é um dever. É um dever moral, uma coisa que tem significação moral em si mesmo. E que o sujeito que se recusa a isso, ele nunca vai ser gente. Tá certo? Agora, no Brasil, é assim. O normal seria não ter que fazer isto. Ou seja, se eu preciso de dinheiro para pagar minhas contas, isso é apenas uma imposição absurda do universo hostil em cima de mim. Quer dizer, é uma coisa que não existe dentro do sujeito. Ele não quer fazer isto. Ele não sente aquilo como um apelo do dever ou como parte da sua vocação. Ele acha o contrário, tem aqui a minha vocação por um lado e tenho ali a necessidade de ganhar dinheiro por outro. Eu digo, mas, meu Deus, isso é uma visão tão artificiosa das coisas. Porque se você não prover a sua própria subsistência, alguém vai ter de provê-la. E parece que no Brasil a ideia fundamental é essa, justo é que os outros me alimentem. Se eu tenho que me alimentar a mim mesmo é injusto. Agora, o outro não pode pensar assim. Aquele que vai sustentar você Ele não tem o direito de pensar assim, ele tem o dever de sustentar ele mesmo e mais você. Ora, uma sociedade baseada nesses princípios nunca pode dar nada, só pode dar 50 mil homicídios por ano mesmo. E o governo do PT, tá certo? E o mensalão só pode acabar assim, gente. Quer dizer, quando eu digo o Brasil é hoje o país mais burro e mais assassino do universo, eu não estou xingando, eu estou dizendo uma realidade cientificamente comprovável. Os nossos estudantes são os piores do mundo. Eles se saem pior do que alunos, do que estudantes de países muito mais pobres. E o Brasil é recordista de homicídios por ano. Então é o povo mais burro e assassino do mundo. Por que que chegou a ser assim? Por causa deste tipo, vamos dizer, de mitos e de mentiras impregnadas na cultura. Está entendendo? Por exemplo, eu sugeri que vocês lessem o livro do Orígenes Lessa, que é O Feijão e o Sonho, em que o sujeito quer ser um escritor, mas ele tem que trabalhar e a mulher dele tá grávida e tem todo aquele problema. Então, é assim: de um lado a necessidade do feijão, do outro lado o sonho. Eu digo, isso é típico da cultura brasileira. Digo, meu filho, o dever que você tem de trabalhar, de se sustentar, de prover as suas próprias necessidades e a da sua família é parte integrante da sua vocação. Se você se recusa a fazer isso, você não merece que a gente lhe dirija a palavra, porque você é sub-humano, você é um ladrão. Já está entendendo? O sujeito que acha que são que os outros, ou a sociedade, entre aspas, tem a obrigação de sustentá-lo e não ele mesmo, e ainda assim, pensando com esta ideia baixa, nojenta, porca, ele ainda quer ser um escritor, o sujeito desse tem que apanhar. Tem que apanhar muito. E não, se não é para explicar porque está batendo. Então, eu vou bater em você e não vou te dar explicação nenhuma. Só vou parar de bater quando você entender porque que a gente está batendo. E isto, no entanto, é. Dificilmente eu conheço um brasileiro que não tenha esse problema na cabeça. Então, eu não posso estudar porque eu tenho que trabalhar, etc, etc. Eu falo, mas só as pessoas que têm que trabalhar é que podem estudar, meu filho. Em primeiro lugar, quantas horas você acha que você aguenta estudar por dia? Eu, que tenho prática de 40 anos desta coisa, mais de 40 anos, eu hoje consigo produzir razoavelmente uma vida de estudo 4 horas por dia. No começo você não aguenta mais de uma ou duas. Portanto, você precisa apenas de uma ou duas. E o que é que o seu trabalho tem a ver com isto? Nada. Porque se você tivesse o dia inteiro livre para estudar, você ia estudar quanto? Uma hora. E se você tem que trabalhar de dia e só tem de noite, você vai estudar quanto? Uma hora. Não vai fazer a menor diferença, meu filho. Quer dizer, tudo isto é baseado, vamos dizer, numa crença cultural que cria uma oposição entre as pessoas e a estrutura da realidade. Coloca elas numa situação de idealidade absurda. E como aquela idealidade não se realiza, elas acham que elas estão sendo vítimas. Ora, eu no começo da minha vida eu tive muita sorte de ler Goethe. Goethe era um sujeito que tinha toda uma, vamos dizer, uma ética do trabalho. Ele diz, olha, você tem que fazer o que é do seu dever fazer, meu filho. Entendeu? Ou seja, você tem que trabalhar, você tem que pagar suas contas, você tem que criar seus filhos, tem que fazer tudo isso aí. Não vem com essa história de que você é artista e não pode fazer isso? Porque os artistas que fugiram às suas obrigações, que tipo de gente são eles? Jean-Jacques Rousseau? Hã? É disso que você está falando? É Jean-Jacques Rousseau que você quer ser? Joga os filhos no orfanato para você poder fazer a sua carreira literária? Sua carreira literária vai ser uma merda, como foi a do Rousseau. Você vai escrever uma obra toda cheia de mentira, vai ser uma coisa sem substância e só vai fazer mal para a humanidade. É isso que você quer fazer? Então, você não é capaz de se sustentar? Então sai daqui, moleque. Vai embora. Eu não quero você como meu aluno. Arruma um emprego, torne-se um homem decente e volte. Tá entendendo? É assim mesmo. Eu já fiz essa aula no sábado, que é porque eu sei que tem gente que trabalha durante a semana e não pode. E a carga de leitura e de estudo que eu estou dando para vocês é muito pequena, tendo em vista isto. Agora, vem gente com choradeira? Só no Brasil que acontece isto, gente. Isto é uma marca da cultura brasileira. E vou dizer de onde veio esta marca. Eu vou ler um negócio aqui para vocês. Isso aqui é um depoimento feito pelo poeta Jorge de Lima em 1942. Então ele está falando do movimento modernista, né? Para compreender então o modernismo, ele devemos recordar a influência do grande Graça Aranha, que foi, não há dúvida, o maior animador do movimento. Graça Aranha pretendia impor normas filosóficas à revolução com a sua estética da vida. Pretendia que o homem brasileiro atingisse a unidade vencendo a natureza que o esmagava. Era chavão repetir, no Brasil só o homem é pequeno dentro da colossidade da natureza. Aconselhava o reformador que o homem brasileiro vencesse o terror, o medo metafísico, a compreensão subjetiva impregnada de supostos atrasos que a deturpavam. Aconteceu, porém, o contrário. Os modernistas brasileiros compreenderam que ao invés do que aconselhava Graça Aranha, o homem devia se entregar às suas tendências naturais, às suas pretendidas deficiências, e identificar-se com a exuberância da sua natureza, a sua metafísica, mesmo saturada de superstições. É esse amálgama de inferioridades. Pá, pá, pá, pá, pá. Preste bem atenção, isso foi uma decisão tomada nos anos 20, por uma geração de escritores brasileiros, escritores, artistas, pintores, músicos, etc., etc., que marcou o desenvolvimento da nossa cultura superior, entre aspas, até hoje. O Graça Aranha tinha escrito aquele romance, O Canaã, no qual há uma cena terrível de uma moça pobre que tem um filho, ela é mãe solteira, então, ela, na hora de dar a luz, ela se esconde e ela tem o filho aí no mato. E os porcos comem o bebê dela. Né? Então, isso, com isso aí, ele estava simbolizando a total impotência do ser humano, tá certo? Perante a natureza. E ele tinha esta ideia de que para criar uma grande cultura nós tínhamos que vencer esta coisa. Nós tínhamos que vencer o terror da natureza, vencer os impulsos primários, tá certo? Vencer esse sensualismo brasileiro, essa coisa, e ele estava certíssimo. Hã? Só que daí a turma decidiu o contrário. Falou, não, nós temos que partir para o telúrico, né? Para, né, as sensações primárias, etc., etc. Bom, acontece o seguinte, o mundo das sensações primárias, o mundo da presença física, é o mundo do total isolamento do ser humano. O ser humano só consegue juntar forças no mundo do virtual, minha gente. Se ele fica apegado, vamos dizer, ao sensorial direto, cada um está isolado no seu sensorial direto, como bichinhos. Você está entendendo? E fica impotente perante a natureza e não consegue se juntar para fazer nada. Você está entendendo? Por isso é que o brasileiro hoje vive nessa impotência. Ele não é capaz de se organizar para resolver seus problemas, mesmo elementares. E fica esperando que o governo resolva, mas até os caras que estão no governo pensam igualzinho a ele. Tá entendendo? E daí fica toda esta babaquice, tá certo? De cultuar religiões animistas e carnaval e candomblé, etc. Tudo isso já devia ter sido extinto há muito tempo. Isso aí só faz mal para as pessoas, pô. Isso aí tem que acabar. Enquanto continuar com esta babaquice, vai continuar os 50 mil homicídios por ano. É certo? Porque se você pensar, o que é carnaval? É uma farra sangrenta. Não é isso? Por que acham isso tão lindo? Porque são os idiotas, porque acreditaram nessa geração de pseudo-intelectuais. Então, quem aguenta ler os poetas do modernismo hoje? Ninguém aguenta. Aquilo é de um artificialismo, de uma babaquice sem fim. Hã? Quer dizer, para sair uma literatura boa, saiu, por exemplo, note bem, veja o contraste, veja o contraste. Em 1926, houve um segundo modernismo no Nordeste, inspirado pelo Gilberto Freire. Não foi o modernismo paulista. Né? E dali saíram grandes escritores, Graciliano Ramos, Zé Lins do Rego. Né? No livro do Zé Lins do Rego, Cangaceiros, que é um livro que todo mundo devia ler, tem uma mensagem que todo brasileiro devia meter na cabeça. A história é a seguinte, é um casal de lavradores pobrezinhos e eles estão pegos ali no meio de uma guerra, tá certo? Entre coronéis do sertão e cangaceiros. E ora o cangaceiro faz acordo com os coronéis, ora briga e tal. E os coitadinhos ali no meio daquele negócio, né, levando chumbo tudo quanto é lado, sem poder fazer nada. Né? E por quê? Porque eles nunca sabem o que vai acontecer, eles nunca sabem nem onde estão os cangaceiros, nem onde é a guerra, eles estão completamente perdidos. Até que aparece um cego, que é um desses cantadores de feira, né? E o cego é o sujeito que vai de cidade em cidade e ele ouve as vidas das pessoas, ele guarda tudo na cabeça. Então ele tem o fio da meada. E graças ao cego, aquele casal consegue mudar, ir para um outro lugar e se salvar. Entendeu? Então, o que é isso? Eu acho um grande livro, mas um grande livro. Né? O pessoal dá muito mais valor a outros livros do Zé Lins do Rego, mas acho que isso aqui é uma obra-prima mesmo, porque é o quê? É o nascimento da civilização, através da linguagem. O poder da linguagem unifica os vários dados dos sentidos. Transfere os caras do mundo daquela atualidade física, atomística, quebradiça, separada, para um mundo onde as coisas têm unidade, tá entendendo? Então elas percebem o sentido e elas sabem o que fazer. Só que é o seguinte, a cultura brasileira até hoje não deu esse salto, que era o que estava propondo o Graça Aranha, isso que nós temos que fazer. Agora, para isto, exige um certo sacrifício. Existe, qual é o sacrifício? Você não vai sacrificar nada do substantivo, não. Você vai sacrificar bobagem. É? Você vai sacrificar carnaval. Você vai sacrificar o. Como é que se diz o. Esse apego que você tem ao sensualismo imediato. Tudo isso tem que ser transcendido, minha gente. Transcendido não quer dizer que você vai matar essas pessoas, você vai colocá-las dentro de um quadro maior onde elas adquirem o seu justa proporção. Então, senhor, quer dizer, o que você tem que fazer é passar do sensualismo imediato para o virtual. E conquistar, é como na minha teoria das camadas da personalidade, você tem que subir de camada da personalidade. Camada de personalidade são o quê? À medida que você vai crescendo, você vai conquistando novos critérios de integração da sua personalidade em função de novos objetivos que você determina e que dão um senso de unidade cada vez mais elevado e cada vez mais abrangente para o que você está fazendo. Agora, se você ficar apegado a essas coisas que o modernismo cultuou, tá certo? Você não vai passar da segunda camada, que é instintiva. Agora, no mundo dos instintos, não existe unidade. Por quê? Porque não existe nenhum instinto contínuo. Você não pode ter fome 24 horas por dia. Você não pode ter sono 24 horas por dia. Você não pode ter desejo sexual 24 horas por dia. O instinto é quebradiço. Então a pessoa que vive pelo instinto, ela não tem personalidade. Ela é só um monte de pedaços que não junta, entendeu? Agora, então, isso daí resulta esta atitude brasileira com relação ao trabalho. Existe o mundo da necessidade e existe o mundo do ideal. Fala, não existe nada disso, isso é sonho, isso é maluquice. Isto não existe, minha gente. Os obstáculos, as dificuldades materiais, etc., elas são a substância da sua, do seu plano de vida. O seu plano de vida só faz sentido dentro disso. Se você tivesse nascido no paraíso, meu filho, no paraíso ninguém tem plano de vida. Nós só temos que ter um plano de vida. Por quê? Porque existem coisas que se opõem ao plano de vida, porra. Está entendendo? Essas coisas que se opõem, tá certo? Elas, inclusive, elas determinam a forma do seu plano de vida. Está entendendo? Então, a primeira coisa que você tem que ver é que o plano de vida, ele tem que ter um sentido moral para você. Ele tem que ser um trajeto que vai na direção do que é algo que você entende como o bem. Não é isso? Ora, não existe, você não pode dar um passo em direção ao bem se você não entende o trabalho, o sustento próprio, como um dever e o entende somente como uma necessidade imposta de fora. Você está entendendo? Como se fosse, vamos dizer, trabalho escravo. Trabalho escravo é o trabalho que não adianta o escravo realizar, porque ele não pode se realizar através desse trabalho. Mesmo assim, se você estudar a história, você verá que inúmeros escravos dignificaram a sua condição de trabalho escravo, assumindo-o como dever. Está compreendendo? Não só no Brasil. Você lê os discursos de Epicteto. Epicteto foi um filósofo grego que era escravo. E era escravo do sujeito que não prestava e que só o maltratava. Tá certo? E o que que fez Epicteto? Ficou dizendo, eu não posso ser filósofo porque eu sou escravo? Não. Quer dizer, a própria condição de escravo era o ponto de partida da sua filosofia. Está compreendendo? Que é eminentemente uma filosofia moral. Então, essa relação que as pessoas estabelecem, vamos dizer, entre o ideal e o real no Brasil, o que eles chamam de real, ela tem que ser totalmente mudada. E isso, vamos dizer, é um dos objetivos fundamentais do que eu estou ensinando. Se eu conseguir modificar isto na cabeça dos meus alunos, só isto, eu já terei feito uma grande coisa. Porque pela primeira vez, o Brasil vai ter uma geração que considera que o trabalho não é só uma necessidade, não é um castigo infernal, mas um dever. Um dever de bondade. Bondade para os outros em primeiro lugar, porque se você não trabalha, alguém vai ter que trabalhar por você. Então, portanto, você vai virar o senhor e ele vai virar o escravo. É isso? Então, o Brasil é uma nação de escravos, onde os caras não estão se queixando da escravatura, estão se queixando só de que o escravo é ele e o senhor é o outro. Então, se inverter a situação, ele vai ficar satisfeito. Tá certo? Então, note bem, um país onde as pessoas pensam assim já começa com um nível moral muito baixo desde a educação doméstica. Está compreendendo? Então, na educação doméstica, se o sujeito tem grandes planos, tem grandes ambições, a família já trata de reprimir o cara. E dizer, não é nada disso, você está enganado, você tem que viver na realidade, você tem que fazer um concurso para o Banco do Brasil. É assim. O que uma mãe deve fazer? É isso que ela deve fazer? Deve reprimir os sonhos do cara? Não. Ela deve dizer, não, meu filho, tu vai para frente, né, vai fazer a sua coisa, tá certo? E segue o caminho que você tem que seguir e não se esqueça da sua velha mãe, que daí vai chegar uma hora, não vou poder trabalhar, você vai precisar me ajudar. Então você vai ter dupla carga, meu filho. Você vai ter que fazer isso aí que você quer fazer e mais eu. É isso que a mãe faz, honestamente. Então, quer dizer, o problema da sociedade brasileira, ele vem de muito longe e vem de uma série de crenças malignas que estão incrustadas na sociedade e que não deixam as pessoas se realizarem, meu Deus do céu. A primeira é essa, ter o meu ideal de um lado e a realidade do outro. Se você começou assim, você já matou o seu ideal de cara. E mais ainda, você não merece ter ideal nenhum e não merece realizá-lo. Porque você quer construir uma vida baseada na fraude, baseada na exploração do próximo. Você está entendendo? Quer dizer, eu leio muitos livros portugueses, então a gente vê a imagem que tinha dos brasileiros no século XIX em Portugal, é a imagem medonha, mas correspondia à realidade. Quer dizer, o brasileiro era visto assim, ou como se fosse carreirista, né? Fútil, desonesto, malandro, que enganava todo mundo, né? Que ficava rico e que não tinha dó de ninguém e só pensava nele mesmo, que era egoísta, tá entendendo? Então tem um versinho do Camilo Castelo Branco que ele descreve o Palheiro. O Palheiro é um bairro lá de... Não lembro se Lisboa, Lisboa, do Porto, sei lá. Acho que é no Porto. Tinha vários tipos pitorescos, né? Tipos exóticos para você observar. Então, entre os vários tipos, né? Tem assim, lá você vai ver isso, vai ver aquilo. E daí tem um versinho que é assim. Há de ver o milionário brasileiro com mil tretas a narrar com sujas cores as lendas dos seus amores com as suas 30 pretas. Quer dizer, o brasileiro era isto. Era um sujeito que tinha lá um monte de escravo, ficava comendo todas as escravas, era isso o brasileiro em Portugal. E olha, até hoje o brasileiro reclama é disso. Ele quer ser o senhor escravo que tem lá 30 pretas peladas para servi-lo o tempo todo, tá entendendo? E se ele não tem isso, bom, que você queira isso, fala, bom, até que se compreende que você queira isso. O que não se compreende é que você ficar revoltado de não ter isso e achar que os outros têm a obrigação de te dar isso. Tá? Então, vamos dizer, a sua... Se você é pobre, vamos dizer, a sua... Pobreza é o seu ponto de partida e você tem que aprender a se comportar como um pobre decente. O que é um pobre decente? É um sujeito que trabalha, tá certo? Com a consciência do seu dever. É o que o Cristo mandou, cada um tem que carregar a sua cruz. A cruz representa não é um castigo infernal, meu filho. O castigo infernal vem depois. A cruz é a estrutura da realidade. Se você não arca com a realidade, o que significa a tua idealidade? Significa somente uma futilidade, um peido mental, tá certo? Então você mesmo se desvaloriza. Tá compreendendo? Vamos. Aqui, o Luiz Gamborgi pergunta, sobre o Necrolore, quando faço exercício, percebo que existe um centro da minha pessoa que troca constantemente de personalidades ou papéis, mas que esse centro parece um vazio escuro. Não sei se entendi o que é o Necrolore. Meu filho, esse vazio escuro é da onde saem as tuas decisões. Não é para você vê-lo, é para você sê-lo. Esse centro que você não vê, que não vai ver jamais, é o centro criador, meu Deus do céu. Os papéis são apenas estruturas criadas, que ele mesmo criou e que ele mesmo desfaz. Esse centro é a parte ativa do negócio. Está compreendendo? Agora, se você... Ao fazer um necrológico, o que você vai estar é projetando para um futuro, os sonhos e aspirações que saem daí. esses sonhos e aspirações não serão retratados com exatidão. Porque você vai expressá-los com os instrumentos que você tem agora e com a imaginação que você tem agora. Isso vai mudar muito no decurso da vida. Vai mudar não no sentido que vai ser totalmente alterado, mas no sentido de que vai se tornando cada vez mais adequado e mais real. Na medida em que você consegue adaptá-lo à situação real, essa situação real que os outros amaldiçoam, mas que é preciosa, na verdade, é na adaptação dos seus objetivos a essa situação real que eles adquirem veracidade, que adquirem realidade. Está entendendo? O negócio do Ortega é assim, eu sou eu e minha circunstância. Muito bem. O necrológio é apenas uma imagem temporal do eu projetado no futuro. Está certo? Este eu se realiza na circunstância concreta. Então, é na tensão entre o eu e a circunstância concreta que vai se dar a sua verdadeira história. Agora, se você amaldiçoa a circunstância concreta, você vai realizar onde? Entendeu? Quer dizer, tudo aquilo que de fora te limita, te constrange, te empobrece, na verdade tudo isso é precioso, porque é ali que você vai realizar o negócio. Se não realizar ali, não vai realizar em parte alguma. Está entendendo? Então, o que você está se queixando, Luiz, é o seguinte, aqui te falta uma autoimagem. Eu digo, para que você precisa de uma autoimagem, se a autoimagem é apenas uma imagem? Este eu, que é você, que é o eu criador, ele não está ali para ser contemplado, meu filho. Você não pode contemplá-lo, porque é meu chupacana e assobiar, você está entendendo? Você não pode andar de bicicleta e ficar observando a bicicleta ao mesmo tempo. Está entendendo? Você não pode andar de automóvel ao mesmo tempo desmontar o automóvel para saber como é que ele funciona por dentro. Você faz uma coisa ou faz a outra. Então, uma coisa é o eu como imagem, outra coisa é o eu executivo. É o eu agente. Tá certo? Ele só lhe parece escuro, tá certo? Porque é desde lá que você está olhando o resto. Quer dizer, as imagens parecem muito claras, só que as imagens não existem. São apenas produtos dele. Então esqueça isso, quer dizer, o que você vai fazer é realmente uma sequência de imagens. Não é isso? Essa sequência de imagens não vai ser o seu verdadeiro eu, nem a projeção dele. Mas é apenas a imagem que agora você forma desse futuro. E que você terá que retificar muitas vezes ao longo da vida. Não é? Olha aqui, qual livro você indica para quem deseja saber mais sobre a história da literatura no Brasil? Tem a coleção da História da Literatura Ocidental do Osmaria Carpó. Existe algum livro tão bom, mas com conteúdo direcionado para a literatura brasileira? Olha, o Osmaria Carpó, quando ele chegou no Brasil, uma das primeiras coisas que ele fez foi organizar a bibliografia da literatura brasileira. E ele publicou um livrinho que chama Pequena Bibliografia Crítica da Literatura Brasileira. Quando ele fez isso, ele não tinha lido todos aqueles livros. Ele fez a bibliografia para poder lê-los. Então ele foi procurando cada autor e os conceitos dominantes da crítica a respeito deles. E com isso organizou lá uma lista. Tem defeitos? Claro que tem defeitos. Tem coisa faltante? Tem coisa faltante. Só que é um começo. Você pode partir deste livro que se chama Pequena Bibliografia Crítica da Literatura Brasileira e ir complementando, né? Ou até excluindo com o tempo. Tá certo? Mas está em um livro que eu considero, vamos dizer, indispensável. No artigo que eu outro dia publiquei, o um artigo no Diário do Comércio, que chama Quem é Filósofo e Quem Não É, né? Às vezes eu uso esse espaço da mídia justamente para passar umas mensagens para vocês, que eu estou escrevendo aquilo para os meus alunos, no fim da conta. Tá certo? Meus alunos atuais ou virtuais, atuais ou possíveis, tá certo? E ali eu dava a dica, falava, olha, não vou te dar uma lista de livros, porque você tem que aprender a fazer essa lista de livros. Você tem que aprender a fazer não uma, você tem que fazer milhares de listas de livros. Eu digo, olha, eu tenho livros que até que agora eu consegui achá-los, mas que estão na minha lista há 40 anos. Quer dizer, você conseguir fazer uma bibliografia crítica, como fez o Carpo, é o começo de qualquer estudo em qualquer área, meu filho. É? Para isso você vai ter que pegar o quê? Dicionários de filosofia, enciclopédias de filosofia, tá certo? O que quer que te dê informações de ordem bibliográfica. Tá certo? Na internet existem milhares de bibliografias excelentes que você pode pegar. Você vai ter que aprender a lidar com este material primeiro. Está compreendendo? Eu digo, olha, o sujeito que conseguisse, depois de 2 ou 3 anos de estudo, né, fazer uma lista razoável, uma lista crítica das obras principais da filosofia nos setores que lhe interessam, não digo a filosofia inteira, e que ainda não tivesse lido nenhum desses livros, saberia mais do que o sujeito que tivesse passado tempo lendo os livros. Por quê? Porque teria uma ideia do status questiones, da evolução do problema ao longo do tempo. Não esqueça disto. Você tem que pegar, vamos dizer, essas bibliografias, elas devem acompanhar o negócio desde a origem. E é fazendo isso que você vai perceber o que é realmente importante. Por exemplo, praticamente não há questão filosófica na qual você não vai encontrar algo de Platão e Aristóteles. Os outros autores passam, né? Eles entram e saem das bibliografias, mas Platão e Aristóteles estão sempre lá porque a respeito de tudo que é importante em filosofia, eles sempre disseram alguma coisa. Então, praticamente eles fazem parte de qualquer bibliografia sobre qualquer questão filosófica. Claro que numa etapa posterior eu posso dar mais indicações, mas por enquanto o que eu quero é exatamente que você rache a cabeça tentando formar as suas bibliografias, meu Deus do céu. Adquiram uma paixão pela informação. Pela informação e pela ordenação da informação, pela classificação da informação. Como se vocês tivessem chegado num território novo, se você fosse Pedro Álvares Cabral, né? Cristóvão Colombo, tá certo? Hernán Cortés, chegou num território novo, você tem que mapear aquela coisa, da qual você não sabe nada. Está compreendendo? Este esforço de mapear, ele trará benefício para você pelo resto da sua vida de estudos. Quer dizer, você vai fazer listas e listas e listas de livros que talvez você jamais chegue a ter ou ler, mas você sabe que eles estão lá, de qual é a importância deles por isso ou por aquilo. Está entendendo? Se você pegar, por exemplo, um bom dicionário de filosofia, como esse do Ferrater Mora, tá certo? Que existe em português, ali ele te dá um monte de dicas. Não quer dizer que ele seja completo. E não quer dizer que tudo aquilo a que ele dá importância tem importância realmente, mas você é que vai formar esse critério ao longo do tempo. Não é eu que vou lhe dar pronto. O que eu posso lhe dar pronto, eu dou pronto. Como, por exemplo, essas coisas que eu estou falando. Porque essas coisas que eu estou dizendo aqui, você não vai encontrar em lugar nenhum. Essas observações que eu fiz sobre cultura brasileira, isso aí, em lugar nenhum. Esta dica que eu estou lhe dando sobre bibliografia, não tem nenhuma introdução à filosofia que vai lhe contar isso aqui. Por quê? Porque ninguém sabe, ao contrário, porque todo mundo sabe, pareceu tão óbvio que não precisou explicar para ninguém. Adilson Kozlovski. Prezado professor Lauro, primeiro quero agradecer as aulas do curso de filosofia que estão excepcionais. Obrigado, obrigado eu. Minha pergunta a respeito dos princípios é a seguinte: já que os princípios metafísicos e lógicos são os mesmos, apenas que os primeiros versam sobre as possibilidades da realidade e os segundos sobre as possibilidades do discurso sobre a realidade, qual a lógica que rege ou deve reger o nosso discurso? A clássica intuicionista, etc. Ora, primeiro, dada a pluralidade de lógicas, não há pluralidade de lógicas coisíssima nenhuma. Eu não conheço um único sistema lógico que possa ser sequer compreendido sem partir da lógica de identidade. Não há. Se você falar, ah, temos aqui a lógica paradoxal, como é que você sabe que ela é paradoxal? Você pode, quando eles falam outras lógicas, eles estão querendo dizer apenas o seguinte: outros discursos lógicos baseados em premissas arbitrárias, tá certo? Mas que, em última análise, a sua estrutura interna vai ser determinada pela mesma lógica de identidade, vista ou de maneira direta, ou de maneira inversa, ou de maneira analógica. Tá certo? Então, a pessoa fala que existem várias lógicas, esse simplesmente está usando uma metonímia. Não existem várias lógicas. Existem vários discursos e várias estruturas lógicas possíveis. É? Por exemplo, se você decidir montar uma lógica baseada no princípio de que nunca uma coisa é ela mesma. Então, A é sempre diferente de A. Não é isso? Entenda isso sem ser pelo princípio de identidade. Não dá. Então, o que você está fazendo é usando a mesma lógica de identidade, tentando montá-la de maneira inversa, mas baseado nela. Então, não há várias lógicas. Isto é uma bobagem. Tá certo? É uma frescura, é uma viadagem filosófica. Tá certo? E se você pegar a lógica, né, lógica dialética, tá, falou, é errado chamar de lógica dialética. A dialética não é uma lógica. Ela não pode. A dialética é uma técnica de análise que tem como fundamento a lógica de identidade. Sempre vai ser isso. Você poderia sugerir exercícios práticos para o aperfeiçoamento da linguagem através da imitação dos escritores? A própria imitação. Você vai pegar o que quer que você... Então, pega um escritor e leia bastante. Um escritor que você gosta, da sua escolha. Leia aquele sujeito dia e noite. Pá, pá, pá, pá, e tudo que você for escrever, você escreva como se fosse ele. Cada um tem uma técnica diferente. Por exemplo, eu acho assim, um escritor que pode ser bastante útil para aprender, o Graciliano Ramos, por exemplo, porque a técnica dele é muito simples e qualquer um pode aprender. Então, como é que você faz para você decompor as coisas e, né, em frases curtas, cortando todas as palavras desnecessárias e você compactando, compactando, compactando, compactando. É uma técnica, você vai aprender a compactar, só que isso não é tudo. Né? Aí depois de você aprender isso, você vai aprender outra coisa, e outra coisa, e outra coisa, e outra coisa, e outra coisa. Escolha um e escreva como ele até você se cansar. Quando cansar, você passa para outro. Só que não pode viciar. Você pegou o primeiro, você gruda naquilo. Eu acho, por exemplo, o Graciliano Ramos fez um mal desgraçado para o ensino da escrita no Brasil, porque todo mundo queria escrever como ele. Então parece que esse negócio de você cortar e dizer tudo com o mínimo de palavras é o suprassumo e a única técnica que tem. Fala, não, isso é uma técnica entre milhares. Né? Se você sugerir isso, por exemplo, sei lá, Marco Túlio Cícero, ele jamais aceitaria uma coisa dessa. Né? Para que você vai dizer com uma palavra, se dizendo com duas fica mais claro? Tudo depende, vamos dizer, do que você quer. E você vai ter que ir selecionando os instrumentos de acordo com aquilo que você quer. Só que a imitação se destina a acumular recursos. Não é isso? E eu prefiro a técnica da imitação do que você estudar, por exemplo, análise estilística sobre o cara, porque o que você vai compreender das análises, você só vai compreender as análises estilísticas se você tiver já uma espécie de antevisão do que elas vão dizer. Por exemplo, a seleção do vocabulário. Você leu bastante o escritor, sem ter lido nenhum estudo a respeito dele. Você sabe já um monte de coisas a respeito da seleção do vocabulário dele, sem que você saiba expressar aquilo tecnicamente. E daí, quando você lê um estudo que expressa aquilo tecnicamente, você fala, ah, é disso que o sujeito estava falando. Está compreendendo? Então, quer dizer, essa coisa da antecipação, quer dizer, você procurar saber o máximo de coisas pela experiência direta, para que depois, quando vem a reflexão, essa reflexão tenha um objeto presente, está entendendo? Isso é básico. Agora, o sujeito que não leu... É assim, você pega um sujeito semi-analfabeto, entra na faculdade de letras e vai aprender lá análise estilística, análise estrutural, tal. Isso aí só vai secar. Isso aí é como você ter um monte de suco gástrico sem ter comida, está entendendo? Isso aí vai virar uma úlcera dentro de você, é o que vai virar. Então, onde a experiência da literatura tem que ser muito ampla. Por exemplo, você experimenta, se acostuma lá com o Graciliano Ramos e depois você vai ler Dickens. Né? Ou o exemplo que eu dei aqui do Aquilino Ribeiro ou Camilo Castelo Branco, que usam todas as palavras da língua. Né? Quer dizer, que aquela técnica do Graciliano jamais serviria para eles, porque não é isso que eles querem fazer. Eles querem dizer a coisa da maneira mais rica e mais sugestiva que possa. Tá, né? Quer dizer, você não pode fazer uma árvore de Natal com um enfeite só. Tá, né? Então é esse o negócio. Agora, se... Ah, mas temos que ter aqui um estilo sóbrio e tal. Bom, a sobriedade não significa em si mesma qualidade. Ela é uma qualidade, mas existem outras. E algumas delas são incompatíveis e você vai ter que escolher. Por exemplo, eu me lembro, tem um... O Graciliano gostava muito de um escritor brasileiro chamado José Geraldo Vieira, que é um grande escritor. Esquecido, não é muito lido. O Graciliano adorava o Zé Geraldo, mas o Zé Geraldo escreveu ao contrário do Graciliano. Né? Tudo que podia aumentar, ele aumentava. Então, eu lembro que tem uma sequência, num livro dele que chama Ladeira da Memória, que é um livro belíssimo, tem uma sequência em que um sujeito rico, ele passa por um pardieiro que fica ali na Ladeira da Memória, em São Paulo, né? E tem lá uma pensão infecta caindo aos pedaços. Ele fica horrorizado com aquilo. E só que depois ele descobre que aquela pensão pertence a ele mesmo. Ele não sabia. Então daí ele fica horrorizado. Então ele decide, fala, não, nós precisamos melhorar a vida dessa gente. Então ele vai lá e, para começar, ele resolve fazer uma festa de Natal. E como era sujeito viajar muito pelo mundo e comprava um monte de bagulho, ele decidiu dar todos os bagulhos para aquelas pessoas, né? Coleção de uísque, de charuto, de licores, etc. Então ele faz um monte de pacotes, né, e vai chamando as pessoas, né, e fulano de tal, uma garrafa disso, caixa de charuto, não sei o quê, pá, pá, só coisa chiquérrima, né? E ele faz um poema em prosa com marcas desses produtos por 5 páginas. O brasileiro jamais faria isso, mas fica muito bonito. Só com marcas de coisas. Seu fulano de tal, seu Zé das Plantas, pá, pá, pá, um charuto, não sei o quê, pá, pá, uísque, não sei o quê, licor, pá, pá, pá, vinho, 1913. Pá. Fica muito bonito. Se fosse compactar, se fosse, ia perder a graça. Quer dizer, o segredo ali era esticar, justamente. Né? Vamos dizer, se você fizesse isso, 2 linhas, né? Seria apenas uma amostra, ele deu uma amostra do que está acontecendo. Como ele estica, ele vai botando mais coisa e mais coisa, adquire um sentido, uma força poética. Entendeu? Então, E é claro que é mais fácil você imitar o Graciliano Ramos do que imitar o Zé Geraldo Vieira, que sempre foi mais um escritor para escritores, é um sujeito muito, um escritor técnico. Né? Mas você aos poucos irá aumentando a sua, o seu cabedal de instrumentos. Bom, um cara que você, uma coisa que vocês devem ler são os diários do Herberto Salles. Ele publicou um diário em 3 volumes, o nome de Subsidiário, e onde ele toda hora anota as coisas que ele vai aprendendo a respeito da arte de escrever. Né? Então, por exemplo, ele estava aos 70 anos, ah, agora estou aprendendo a usar menos vírgulas. Como é que faz? Pá, pá, pá, pá. É bonito você ver aquilo. Né? Então você precisa ter, vamos dizer, primeiro você precisa pegar este amor à arte expressiva. Você vai aprender a gostar do negócio, né? E aprender que você também pode fazer. Se você não é capaz de escrever e se explicar bem, você nunca vai ser um filósofo, meu filho. Porque o uso que a filosofia faz da linguagem, que mais tarde nós vamos dizer, é muito mais elevado e muito mais sutil do que a arte literária. Porque ela vai partir desses instrumentos da arte literária e aprofundar isso até um nível de exatidão quase científica. Tá certo? Então, por isso que vamos dizer, o domínio da linguagem é essencial. Você vê que não é uma coincidência que, vamos dizer, o primeiro grande filósofo da história foi Sócrates, né, que ele se expressasse só oralmente, e que o segundo fosse um poeta, que é Platão. Não é coincidência isso. Quer dizer, até chegar naquela perfeição, né, científica de Aristóteles, teve que passar um certo trajeto. Esse trajeto é o nosso também. Nós vamos repetir isso aqui. Né? Esse trajeto para Sócrates, Platão e Aristóteles. Fala, bom, esta... Passar por essas 3 etapas é o aprendizado da filosofia. Meu Deus, pergunta compridíssima. Echa. Epa. Na aula anterior, André Mark, na aula anterior o professor comenta sobre a incapacidade da igreja de compor uma filosofia da história e de como isso resultou numa perda de capacidade de ação concreta no mundo. Daí a chegar aos movimentos totalitários parece uma via quase direta, já que o estudo desses meios, dessa ciência, foi monopolizado pelos meios gnósticos, ocultistas, maçônicos, etc. Muitos deles anticristãos originalmente, o que desenvolveram incompatibilidades posteriores com a igreja. Pergunta o seguinte, o sentido histórico da igreja não seria da luta contra o demônio através dos tempos, em um sentido concreto mesmo no mundo? Se isolando a ação no mundo ela não perde o sentido, ela não está simplesmente paralisada há séculos? Colocarei inimizades entre ti, o demônio, e a mulher, a Virgem Maria, entre a tua raça, os filhos do diabo e os dela, os filhos de Nossa Senhora. E ela mesmo te esmagará a cabeça. E assim vai, pá, pá, pá, pá, pá. A dicotomização entre o sagrado e o profano, levado ao extremo, essa incapacidade de articular o profano, a ciência da natureza, os meios de ação no mundo, e a opção de cortá-la a partir de certa época. Esse fechamento da igreja para o entendimento da sua ação na realidade não fez simplesmente que a igreja se tornasse uma vítima fácil para esse mesmo mundo. Batata, foi exatamente isso que aconteceu. Você vê que quem inaugura a filosofia cristã da história é Santo Agostinho. Se você não tem a filosofia cristã da história, só o que te sobra na mão é o milenarismo. E o milenarismo é o que vai dar origem a todas essas ideologias de massa. Você vê aqui, o milenarismo é a que vamos dizer, a expectativa de um mundo melhor que vai vir no futuro, quer dizer, o Cristo vai vir, vai botar ordem no negócio, então teremos 1000 anos de paz, etc, etc. Isso antes do juízo final. Falou, bom, em Atos dos Apóstolos, eu acho que capítulo 1, versículo 7, confiram. Jesus proíbe formalmente especular a data das coisas futuras. Destes acontecimentos. Não é toda especulação do futuro, mas aquilo que está no plano de Deus, Jesus proíbe formalmente especular isso aí. todo o milenarismo é uma especulação dessas coisas. Está entendendo? O que fez Agostinho? Agostinho viu que as profecias do Apocalipse só podiam ser entendidas de duas maneiras. Ou você as entendia como designando o sentido espiritual da própria história da igreja, isto quer dizer, o milênio anunciado já tinha começado e correspondia ao governo da igreja no mundo, ou então você poderia entender o milênio, esse signo mil, como significando apenas totalidade, ou seja, não é um número certo, não é sequer um número e designa o quê? A totalidade da história do mundo para ser um número fechado. Tá certo? E só poderia ser entendido nesses dois. É isso aí mesmo? Então, aqui a Isabela está confirmando. É. Ah, daqui. Obrigado. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 7. Exatamente. Respondeu-lhes ele: não vos pertence a vós saber os tempos, nem os momentos em que o Pai fixou em seu, que o Pai fixou em seu poder. Então isso quer dizer que esse negócio de milenarismo sempre foi, né, uma masturbação mental altamente prejudicial. Por quê? Você veja, a tarefa da igreja é a salvação das almas. Ela tem que indicar aos indivíduos o que elas têm que fazer para passar no juízo final. No juízo final, cada um vai chegar lá levando não a sua filosofia da história, mas os seus atos, tá certo? A sua verdadeira história pessoal. E essa história pessoal que, tendo chegado a um fechamento na morte, será julgada e jogada no fogo ou reaproveitada. É isso. Esta é a função. Então, o sujeito saber ou especular o futuro da humanidade não vai melhorar nada o que ele tem que fazer. Ela só vai desviar da função principal. Então, isto quer dizer, a igreja não tem uma filosofia milenarista. Não há uma só sentença papal ou dogma da igreja baseado no milenarismo. No entanto, dentro da igreja está cheio de cara milenarista. Você vê, o próprio Santo Irineu, que escreveu contra os hereges, desceu o porrete nos hereges e ele mesmo entrou lá em especulações milenaristas, tá entendendo? Então, a nós não interessa como e quando o mundo vai acabar. Tá certo? Por quê? Você especular isso é você colocar, preste bem atenção, você vai estar colocando a história do mundo como se fosse um objeto na sua frente. E o Deus que decidiu a história, o curso da história do mundo é outro objeto. Eles se tornaram objetos da sua mente. E você domina esses objetos dentro do seu campo de visão. Isso é absolutamente incompatível com a estrutura da realidade. Não dá para fazer isto. E note bem, esta limitação não é um defeito nosso. Não é uma falha nossa. Ela é a própria estrutura da realidade. Quer dizer, você ignorar o fim dos tempos, né? Não é assim, Deus decidiu lá o fim dos tempos e disse que a gente não proibiu a gente de saber. Tá certo? Esta ignorância do fim dos tempos é parte da sua constituição. É a sua verdadeira realidade, tá entendendo? Todo o sentido do cristianismo, desde o início, mostra para você a incerteza constitutiva da vida humana. Tá entendendo? Por que tem incerteza? Porque você não nasce sabendo as coisas, você tem que aprendê-las aos poucos e você as esquece também. Você nunca tem domínio do horizonte inteiro. Nunca, nunca, nunca, nunca. E essa é a estrutura da nossa vida, meu Deus do céu. Essa é a estrutura temporal da nossa existência. Você só pode ver as coisas com começo e meio fim desde a eternidade. Isso é a coisa mais óbvia do mundo, né? Para você conhecer o curso inteiro dos tempos, vocês têm que estar acima dos tempos. Então você está na eternidade. Não é isso? Desde a perspectiva temporal, nós não podemos saber o curso inteiro dos tempos, porque estar na perspectiva temporal é não estar na eternidade. É estar separado da eternidade. Você não está totalmente separado dela porque ela te espera mais adiante. Tá certo? Quer dizer que as especulações milenaristas, elas invertem a posição existencial do homem. Está compreendendo? E cria o quê? No milenarismo já está dado, no fim das contas, toda a forma do pensamento revolucionário, que é a inversão do tempo. E não é só a inversão do tempo, é a inversão da ordem da realidade. É pegar uma criatura temporal, tá certo? E fazer ela fingir que ela está na eternidade observando o conjunto. Como esses caras que falam sobre, tipo o Richard Dawkins, né? Que inventa, né, um Deus, um objeto chamado Deus, que criou outro objeto chamado Universo, e observa aqueles dois objetos e diz, não pode ter sido assim. Digo, você não pode conceber nem mesmo a história como objeto, porque a história é o campo dentro do qual você existe. Você só pode compreender a história como um processo que está prosseguindo dentro de você, e cujo fim você não conhece, porque isso é o que ela é. Então você vivencia, revivencia a história do passado, sem saber o futuro. Digo, isso é a história. Agora, quanto mais vai conceber Deus e o universo, eu digo, mas que coisa! Conceber o universo como um todo é ter todo o conhecimento possível. Todo de uma vez, num instante. Isso chama-se eternidade. Então você quer dizer que o Richard Dawkins foi para a eternidade, observou o mundo e observou Deus e concluiu alguma coisa e fala, isso é tão pueril que não dá nem para começar a conversa. Eu quero ainda dizer que é científico. É? Isso não é nem científico, nem filosófico, nem nada. Isso é puerilidade. Isto é assim, uma forma de requintada de burrice. É? O universo só pode ser concebido como participação, não como coisa, como objeto. É? E Deus só pode ser... Quando Santo Agostinho diz é no interior do homem que existe a verdade. O que ele quis dizer com isso aí? Que quer dizer que você só conhece Deus como a força agente que está criando e iluminando você neste mesmo momento. Está entendendo? Você conhece Deus pelo que ele está fazendo em você. É? Aí você pode ter um vislumbre do que ele está fazendo vai para fora, mas nunca você vai conhecê-lo como objeto. Mais ainda, você não pode conhecer uma pessoa como objeto. É? Você pega aí sua mulher, sua filha, sua mãe, sua avó, sua tia, seu amigo. É? Veja se você pode conhecer algum deles como objeto. Você conhece cada um deles como uma virtualidade. Como um conjunto de possibilidades cheio de tensões, e até de surpresas, porque senão estariam mortos. Mortos e fechados já dentro de um esquema. E você não pode conhecer nenhuma pessoa, como é que você vai conhecer a pessoa divina como objeto? Como é que você vai conhecer a pessoa divina e mais o universo e mais o sentido da história como objeto? Isso é tão imbecil. E note bem, eu não estou fazendo apologia do ceticismo, não estou dizendo que nós não podemos conhecer nada. Sim, nós podemos conhecer as coisas de acordo com a sua real modalidade de existência. É? Tem que saber como as coisas existem e, portanto, como cabe conhecê-las. Não é isso? E tem coisas que podem ser conhecidas como objetos, que são apenas objetos, tem outras que não são. A história, então, evidentemente, não é um objeto. Agora, Veja, Santo Agostinho foi o sujeito que enterrou o milenarismo no século IV. Quando volta a aparecer o milenarismo? Depois de 1400. Então, mas peraí, mas foi 1000 anos. Durante esses 1000 anos, veja o que a igreja fez no mundo. A igreja espalhou por toda parte o senso da imortalidade da alma, o senso da sacralidade da pessoa humana. A igreja espalhou a prática da caridade, a igreja inventou os hospitais, a igreja inventou os orfanatos, a igreja inventou as escolas, a igreja aboliu a escravidão. Ela fez isto tudo durante esses 1000 anos, meu filho. Depois acabou. Então, vai dizer que Santo Agostinho não tinha razão? Os 1000 anos já foram. O que não quer dizer que a segunda interpretação, quer dizer que vai interpretar os 1000 anos do Apocalipse como duração total do universo, não seja válida. Também pode interpretar assim, porque elas não se contradizem. Tá certo? Então, esse negócio milenarista, ele entrou na nossa cabeça tão violentamente que todo mundo tem alguma concepção milenarista. E a concepção milenarista, vamos dizer, o erro fundamental dela é que ela considera a história da humanidade como se fosse a biografia de um sujeito. Você vê a sua biografia, você pode fazer um plano de futuro. E é a realização ou não desse plano que determinará a qualidade da sua vida. Não é isso? Você dirá, deu certo, deu errado, teve sucesso, fracassou, tal, em função disso. Mas por que que você pode fazer isso? Porque você tem uma continuidade temporal. E você é a mesma pessoa. Através, vamos dizer, da multiplicidade dos papéis, você sabe que você é você mesmo e você tem o centro-agente. Não é isso? Agora, a história tem um centro-agente? Não tem nenhum, meu filho. A história se compõe de narrativas que não têm nada a ver umas com as outras, entre sociedades que jamais se conheceram, nos influenciaram no mais mínimo que fosse. E, além disso, a história acaba para cada sujeito que morre. Isso quer dizer que uma unidade da história só pode existir de duas maneiras. Ela existe perante a eternidade, isso é, perante a mente de Deus, e ela existe na imaginação dos historiadores. Ela não existe como coisa. Está compreendendo? Então, vamos dizer, as únicas maneiras de você conhecer a história, você pode conhecê-la miticamente, tá certo? Através da visão que a revelação te dá. Mas com o mítico, como você sabe, é compactado, é confuso e às vezes você não compreende. E você pode conhecê-la através dos esforços que os próprios historiadores e filósofos da história vão fazendo para conhecer a história, para pegar alguma unidade e sabendo que essa unidade é problemática e que ela não existe em si. Nesse sentido, o Erich Fogel fala que a ordem da história é a história da ordem. Quer dizer, à medida que os vários, né, historiadores e filósofos da história vão tentando captar uma ordem, a sucessão desses esforços é a única ordem que existe na história, descontada a ordem divina. Tá certo? Agora, o fato é que depois de Santo Agostinho, a igreja abandonou esse tipo de estudos. Talvez porque a visão que Santo Agostinho tinha era muito, muito realista. Ele dizia que só a história da igreja tem unidade, a história do cristianismo tem unidade. A história como tal não tem. A história é uma coleção de barbaridades, de coisas assim que não fazem sentido nenhum. Tá certo? Então, o fato é que, vamos dizer, a igreja não só foi abandonando essa coisa da filosofia da história, mas abandonou também grande parte da filosofia da natureza. E perdeu muito, muito material com o tempo. Você vê que Santo Tomás de Aquino ainda se interessava por essas coisas. Astrologia, alquimia, esse negócio todo, para ele é que ele tinha um interesse, porque aquilo era a filosofia da natureza, né? Os escritos dele maravilhosos sobre as forças ocultas da natureza, né? Isso tudo se perdeu com o tempo. Então isso se torna monopólio de sociedades secretas. que vem com umas ideias. Quando você estuda a história dos esoterismos, né, e vê as pretensões daqueles camaradas aqui, parecem te trazer, vamos dizer, sabedoria revelada, sabedoria oculta e tal, e dizem, mas tanta besteira, tanta coisa idiota. Olha, Roger Bacon, em 1300 e pouco, escreveu para um governante, não, para o Papa: olha, nós podemos calcular aqui a data do advento do anticristo para a gente poder se preparar para isso. Mas é uma besta quadrada, como é que fala uma coisa dessa, meu Deus do céu? Quer dizer, está ignorando a própria estrutura da temporalidade. E, no entanto, era o grande sábio da época, Roger Bacon. Agora você imagina os outros alquimistas, ocultistas, besteiras que estavam falando. Quer dizer, todo esse pessoal ocultista, esotérico, vem para você com uma promessa de negócios incríveis, e quando você vai ver, é tudo besteira. Agora, os assuntos do que eles estão falando é sério, e tinha que ser tratado a sério. Então, se a igreja não faz, vai parar na mão deles. Você está entendendo? Então, agora, hoje em dia, como é que acontece? Por exemplo, a gente fala um negócio astrológico, né? Você abre a boca para falar desse assunto, todo mundo te diz, não, mas isso aí é pecado, é heresia, etc, etc. Eu digo, tá bom. Por um lado é, tem sentenças papais que condenam essa prática. Por outro lado, Santo Tomás de Aquino diz que tudo que Deus move na Terra, ele move através dos astros. E que, portanto, é possível, através dos astros, você descobrir alguma coisa sobre o que passa na Terra. Como é que nós fazemos agora? Isso aí é herético da parte de Santo Tomás de Aquino? Ou seja, nós temos, evidentemente, um problema. Aí é porque a sentença do Papa diz uma coisa, Santo Agostinho, que é doutor da Igreja, diz outra. São Tomás. Não, Santo Agostinho também diz. Santo Agostinho, que odeia a astrologia, ele diz que através da conformação do corpo, os astros podem determinar algo da conduta das pessoas. Ele admite isso. Então, bom, como é que nós vamos fazer? Nós vamos estudar esse problema a fundo e tentar resolver isso aí? Não. Nós não podemos, porque é pecado, nós corremos o risco. Então você foge dos assuntos, e daí vem lá os caras da sociedade esotérica e o Rosa Cruz, né? O diabo pega isso e sai falando besteira. Então, quer dizer, se você entrega tudo isto para o diabo pega, ué. Agora, o Santo Tomás de Aquino abriu o caminho para você estudar isso seriamente. Agora, o que o André fala aqui é sério, a dicotomização entre sagrado e profano levado ao extremo, essa incapacidade de articular o profano, a ciência da natureza, o meio de ação no mundo, é a opção de cortar a partir de certa época. Isso aí foi gravíssimo. E quando a igreja abandona esse território todo, você vai parar na mão de quem não devia. Na última aula, ilustrando a questão da prevalência de doutrinas já impugnadas, o senhor faz referência a um predecessor de Lutero, cujas teses já haviam sido devidamente contestadas pelos teólogos católicos. Não, é John Wycliffe. W-Y-C-L-I-F-F. 100 anos antes. As teses de Lutero, mais ou menos as dele, já tinham sido impugnadas no terreno intelectual. Mas isso não quer dizer que, repetidas perante um público mais popular, não pudessem ter sucesso. Quer dizer, é isso que as pessoas não entendem. Por exemplo, quantas vezes eu não vi cara da Igreja Católica falar, não, a teologia da libertação está liquidada. Não, por quê? Porque alguém escreveu um livro contestando? A teologia da libertação domina a América Latina hoje através do Foro de São Paulo. E a influência dela se alastrou, entrou nas igrejas protestantes. Né? Tem um monte de protestante teólogo da libertação aqui. O Obama é um protestante teólogo da libertação, seguidor da teologia da libertação. Agora, o sujeito, porque contestou a coisa no terreno intelectual, acha que venceu. Né? Isso aí é você. Veja, se a coisa, além de ser uma teoria, ela é um movimento, você só pode dizer que aquilo morreu quando você matou não a teoria, mas o movimento. Né? Você vai, o marxismo, ah, o marxismo morreu, o marxismo não, né? Desde, o marxismo morreu desde 1910. Em 1910 já estava contestado, morto, enterrado, como teoria científica, mas acontece que não é como teoria científica que ele orienta o movimento comunista. É como discurso ideológico, discurso de auto-justificação. Olha, qual a melhor forma aqui? Rômulo Coutinho Araújo. Qual a melhor forma de tratar a questão da incomodidade do meio em que trabalhamos? Mesmo tratando um bom emprego com os estudos, levando em consideração a forte vontade de adquirir a médio prazo, a habilidade de alguma atividade que tenha mais conexão conosco. Vou te dizer uma coisa. Ame o seu trabalho. Qualquer que seja ele. Tenha amor por ele como um dever moral. E você vai ver o rendimento intelectual que isso vai lhe dar. Pare de reclamar, eu tenho que trabalhar nessa coisa chata, papapá. Pare de amaldiçoar isso, isso é um dever moral, você está carregando a cruz da humanidade. Tudo, olha, desde o tempo do paraíso terrestre, quando o cara saindo de lá, diz, você vai ganhar o pão com o suor do seu rosto. Então é uma obrigação moral que nós temos. E através dela, carregando esta cruz, nós compensamos o pecado original. Está compreendendo? Essa é a nossa função, então você tem que amar aquilo. Amar, fazer com dedicação, fazer bem feito. Oh, o chefe pediu para fazer isso, eu vou fazer melhor do que ele pediu. Não por ser puxa-saco dele, ao contrário. Você vai fazer isso mesmo que ele não reconheça. E em geral não vai reconhecer mesmo. No Brasil, quem quer que trabalhe bem demais é criticado. Este é o segredo. Ame aquilo e aquilo vai te dar uma energia. Faça aquilo com a consciência de quem está cumprindo um dever moral importantíssimo. Está entendendo? E você vai ver como aquilo vai aumentar a sua inteligência. Qualquer trabalho faz isso. Depois você chega em casa e estuda. Aristóteles dizia, estude com moderação. Olha, Aristóteles. Poucas pessoas estudaram mais do que Aristóteles, mas eu recomendo, estude com moderação. Então, no começo não dá para passar de uma ou duas horas por dia. Quando você ficar um cara muito experimentado, você virar um estudioso, um scholar experimentado, você consegue 4, 5 horas. Não vai passar disso. O resto você fica... Olha, eu, por exemplo, quando vou estudar, eu preciso de 2 horas de encebação originária. Eu chego ali no escritório, fico arrumando minhas coisas, brinco com o cachorro, tá entendendo? Né? Leio um pouco de notícia... E daí depois daí que as coisas vão pegando, tá entendendo? Então, 2 horas de incubação e depois tem 3 ou 4 horas de trabalho. Isso é tudo. Então, quer dizer, que trabalho pode atrapalhar você nisso aí? Nenhum. Se você disser, olha, eu vou somente estudar no sábado. No sábado assisto a aula do lado, depois leio, estudo os negócios, tomo nota durante 2, 3 horas. Já está mais que bom. Vamos ver o que mais tem aqui. O que deve fazer uma pessoa que está interessada em dominar o Trivium, além de ler a obra de Miriam Josa sobre o tema? Bom, esse é um assunto sobre o qual, um dos assuntos sobre o qual mais se escreveu no mundo. É, isto aqui, sim, eu posso lhe ajudar em pegar uma bibliografia. Tá certo? Aliás, eu prometo para você, Daniela Lobassi. É Lobassi? É. Isto aqui eu posso dar a bibliografia aqui no curso e vou dar. Tá certo? Porque aí já é mais uma bibliografia técnica, mas é bibliografia para você começar a pesquisar. Então, por que você não se coloca esse problema? Olha, eu quero formar a bibliografia sobre o Trivium. Né? Então, eu vou partir das indicações, né, isso que tem ali no livro da Madre Miriam, tá certo? E vou ampliar. Então, é bom você saber, por exemplo, que O ensino foi baseado nisso aqui durante mais de 1.000 anos, e aqui ainda tem muita escola que trabalha nesta base. Tem uma escola de liberal arts, tá certo? Tem um monte. Experimenta colocar no Google liberal arts, e você vai ver um monte de coisa que aparece. Começa a formar a sua coleção de informações. Imprima tudo isso, tome nota, tá certo? Com a seguinte ideia: eu vou ter a lista de tudo o que se escreveu de importantes dentro desses temas e sobre eles, desde que o mundo é mundo até hoje. Você vai fazer só a lista. Não vai, no princípio você não vai ler nada, você só vai ter a lista. Faça essa experiência e você vai ver como isto vai render. Eu posso te dar um começo de bibliografia, mas é menos importante você pegar esses livros e lê-los do que você completar a bibliografia. Está compreendendo? Bibliografia, evidentemente, não são só os títulos de livros. Você vai pegar informações mínimas sobre cada um deles. Se a encontrar sobre cada um, que não encontrar, você deixa lá só o título. Aprenda a fazer uma fichinha bibliográfica decente, né, com autor, título, né, local de publicação, nome da instituição que publicou e data. Complete uma bibliografia do Trivium. Está aí lição de casa para você, Daniela. Se você passar 6 meses fazendo só isto, você vai ver o quanta coisa você vai aprender só com isto. Está aqui de livro, devo ler. Não lê nenhum, você só vai fazer isso aqui. Faça 1 ou 2 horas por dia, dedique 1 ou 2 horas por dia para você formar a bibliografia do Trivium. A maior parte do que você vai encontrar está em latim, não tem importância. Tá certo? Você pode tirar a meia horinha diária para fazer os exercícios do Napoleão Mendes de Almeida e aprender latim. Outra que me pede, o Clóvis pede uma lista de contendo principais obras literárias. Né? Bom, aqui, note bem, neste ponto eu não acho que vale a pena você gastar muito tempo com pesquisa. Por quê? Porque as obras de literatura são para seu uso imediato. Você vai ter que lê-las agora, lê uma atrás das outras. Então, se você vai gastar 1 ou 2 anos com pesquisa bibliográfica, não vale a pena para o nosso curso. Então, neste caso, eu posso lhe dar uma lista de leituras sugeridas. Né? Tá certo? Então, de cara, você vai pegar os autores portugueses. Né? Então, você vai ter que ler Camões. Se não aguentar ler os Lusíadas inteiros, ler os sonetos dele, que são maravilhosos. A poesia portuguesa é mais ou menos os seguintes nomes: é Camões, Bocage, sonetos de Bocage são uma beleza, Antero de Quental, Fernando Pessoa, Mário de Sacarneiro. Esses são os nomes principais. Esses você tem que ler de qualquer jeito. Na literatura histórica, Portugal tem grandes historiadores, entre os quais dois que você tem que ler de qualquer maneira. Um é Alexandre Herculano e o outro é Oliveira Martins. Oliveira Martins é um homem de uma inteligência histórica fora do comum. A história de Portugal dele é básico, inclusive para entender o Brasil. E na parte da literatura ficcional, também tem alguns autores que você não pode pular. Você não pode pular o Essa de Queiroz, você não pode pular o Camilo Castelo Branco. Você não pode pular o Ferreira de Castro, que inclusive escreveu um belíssimo romance sobre o Brasil, que se chama Selva, um romance que passa na Amazônia. A melhor coisa que ele escreveu sobre o Amazonas. Ferreira de Castro, Aquilino Ribeiro, Virgílio Ferreira e Lobo Antunes. Bom, com isso aí você tem uma ideia da... Tem muito mais coisa, mas... Isso para você ter uma ideia da riqueza só da literatura em Portugal. Se você pegar, vamos dizer... O Brasil tem grandes poetas, um dos maiores da humanidade. Você começa por Gonçalves Dias, Cruz e Souza, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Jorge de Lima, Murilo Mendes e Bruno Tolentino. Não deixe de ler esses. Desses autores, você procure ter o máximo de livros de cada um deles. Mas bem, aí não é pesquisa bibliográfica, aí é coleção de livros e começar a ler já. Tá certo? Na arte da ficção, você vai ter que ler o Machado de Assis, o Raul Pompeia, que seria um livro só, que é o Ateneu. Os Zé Lins do Rego. Graciliano Ramos. Marcos Rebelo. José Geraldo Vieira e Herberto Salles. Se você ler esses, você vai entender a força da literatura brasileira. Ah, já tem a leitura para mais de um ano. Né? A leitura de ficção é importante. Bom, muito bem. Quanto tempo nós temos ainda? São 8 horas já. Estamos na hora de acabar, né? Já foi muita coisa. Vocês, por favor, vocês leiam esses dois artigos que eu publiquei no Diário do Comércio. Um já saiu, que é Quem é Filósofo e Quem Não É, e o outro é Ainda os Filósofos. Acho que não saiu ainda. Leio esses dois porque eu queria... Aqui tem uma série de dicas que estão compactadas e que eu queria desmembrar aqui no curso. Esses artigos foram escritos principalmente para vocês mesmo. Os outros leitores não sabem, mas tem um público especial aí que é vocês mesmo. Então, até a próxima aula... Vocês comece a sua coleção de literatura em língua portuguesa. Comece já. Se você compra em sebo, porque na estante virtual tem tudo lá por R$2.000. Né? Colecione mesmo. Colecione e se dispõe a guardar isso para o resto da sua vida, porque vai ser referência. Tá? E aprenda a imitar cada um desses. Faça exercício. Agora vou escrever um negócio aqui no estilo do Marco Rebelo, no estilo do Zé Lins do Rego. Hã? Lia Barreto é um documento importante, mas ele não sabe escrever. Não é um autor assim. Ele escreve muito mal. Ele tem uma imaginação ficcional fantástica, uma compreensão da sociedade muito boa. E me perguntaram se Lia Barreto, não por eu, Lia Barreto. Leo Barreto tem uma compreensão muito grande da sociedade humana, uma visão dos personagens muito profunda, mas ele escreve mal, ele escreve pedante, eu acho. Né? Tem um desajuste ali entre... Eu acho que o Leo Barreto, esse problema do real e do ideal, sabe, né? Ele foi uma vítima disso. Então ele era um cara que vivia no Brasil, vamos dizer, tentando ser um escritor de nível europeu. E eu acho que algumas narrativas dele são obras-primas, mas não pela linguagem. Eu não, jamais imitaria a linguagem do Leão Barreto. Mas leiam de qualquer maneira. Né? O Memórias do Escrivão Isaías Caminha, Recordações do Escrivão Isaías Caminha, Triste Fim de Policarpo Quaresma e Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá são obras obrigatórias para entender, mais para entender o Brasil do que para aprender a escrever. Né? Tem outros caras que escrevem maravilhosamente, mas que não são tão ficcionistas, tão, né? Tão bons assim, né? Depois tem uma série de obras na área do, vamos dizer, da história, ciências sociais e tal, que eu também acho que devem ser lidas, escritas em português, mas vamos deixar isso para depois. Então tá, por hoje nós... Um aluno perguntou, não deu a resposta. Jamais leia isto. Alguém perguntou Guimarães Rosa, não leia, esqueça. É? Se você for aprender a escrever lendo Guimarães Rosa, tá certo? Você vai virar um chato de galocha, tá entendendo? Eu não conheço coisa mais artificiosa e boba do que a literatura do Guimarães Rosa, sinceramente. Tá certo? É um homem de enorme, enorme talento, tá certo? Porém, aquilo tudo é muito forçado, muito artificioso, tá certo? E, sobretudo, criou vícios ali de linguagem em muita gente. É assim, o Guimarães Rosa é uma coisa para você olhar uma vez e, ah, que bonito. E passa a dizer, esquece aquilo. Né? Sem contar que o cara era tipo teosofista, acreditava em duendes. Entendeu? Esqueça isso. Leia o Velho Zé Lins do Rego, Graciliano Ramos, você vai ganhar muito mais. Se quiser ler, não vai. Bom, mal não vai fazer nenhuma. Não aprenda a escrever como ele, pelo amor de Deus. Porque senão eu não vou entender. Você vai fazer o exercício de mandar aqui o seu recado, eu não vou entender. Você veja, existe entre os artigos do Graciliano Ramos, tem um voto que ele fez num concurso de contos, em que o Guimarães Rosa apresentou o Sagarana. E o Graciliano Ramos não deu o prêmio para o Sagarana, deu o prêmio para um conto do Luiz Jardim, e ele justifica ali por que ele fez isto. Né? Se vocês encontrarem esse artigo, está no livro Linhas Tortas, é uma coletânea de artigos. E eu acho que o Graciliano tinha toda a razão no julgamento que ele fez do Guimarães Rosa. Né? Ele, olha, isso aqui precisa cortar dois terços desse livro, isso aqui está muito exagerado, está muito forçado, entendeu? Então, por enquanto, nós vamos ficar na língua portuguesa, né? Tá certo? Vamos dizer, as línguas fundamentais para isso, você... O próprio português, né? Você vai ter que saber muito inglês. Sem inglês não se faz nada, porque os americanos traduzem tudo. O que você não achar nas línguas originais, você acha em inglês de qualquer maneira. É certo? Experiência que eu tenho, tem um negócio chamado bookfinder.com. O bookfinder jamais me falhou. Pode ser a coisa mais esquisita do universo, sempre eu encontro lá. E eles traduziram tudo. Às vezes eles não sabem mais que aquilo existe, né? Você procurar nas universidades, ninguém sabe daquilo, mas você sempre acha uma edição de 1890, alguma coisa assim. Que, né? Por exemplo, as obras completas de Hegel estão traduzidas em inglês, mas são traduções tudo antigas, né? Tem inglês, o francês é muito bom para você aprender a escrever em português. Por quê? Porque muitos escritores brasileiros aprenderam com os franceses. Essa de Queiroz, escritor brasileiro, português, essa de Queiroz é quase um escritor francês. E porque a língua francesa, literariamente, é muito bem trabalhada. Muito bem trabalhada. O que os caras fazem no francês é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. E o espanhol, que está bem perto de nós, vocês têm que saber. E se puder, o italiano também. Né? Sem isso, você vai ter que ler um pouquinho em cada uma dessas línguas. Mas capricho no inglês, não por causa... Não porque você vai aprender a escrever em inglês. A pior coisa que você pode fazer é tentar aprender a escrever em inglês para aprender, para passar para o português. Como o pessoal faz hoje e só sai merda. Só sai merda. O inglês é muito diferente do português. Quase não dá para aproveitar o que você aprende em inglês para o português. Mas eu digo o inglês como acesso à fonte de informação. Porque eles traduzem tudo. As traduções são muito boas. Né? E sobretudo, é a língua de trabalhos acadêmicos hoje. O que você procurar aí de trabalho acadêmico, sempre tem no inglês. O que não tem no inglês não existe para o mundo da informação acadêmica hoje. Né? Então é fundamental para isso, não para aprender a escrever. Esse pessoal que lê muito escritor americano e tenta fazer a mesma coisa em português, só sai porcaria. Você tem que aprender com línguas que sejam afins à sua. O espanhol, o francês e o italiano. Né? E o latim, evidentemente, né? Você aprender latim, né, e ler ali os discursos de Cícero, você nunca vai perder. Eu não sei quem que dizia isso. Você quer aprender a escrever? Você lê a Cícero. Falou, eu acho que é verdade, porque é uma coisa de uma clareza e de uma força muito, muito grande, né? Mas então, não vamos falar disso agora, continua treinando lá com o Napoleão Mendes Almeida e mais tarde você lê o seu Cícero. Marco Benito pergunta se você recomenda as traduções de Odeio e Comendos. Por exemplo, ele dá algum exemplo? O Odeio e Comendos é o cara que traduziu para Aguilar várias coisas que eu saiba. Hã? Olha, eu gosto muito das traduções do Carlos Alberto Nunes. Traduções dos clássicos gregos do Carlos Alberto Nunes, inclusive a tradução que ele fez do Platão. E eu acho aquilo uma verdadeira maravilha. Quanto mais eu leio, mais eu gosto. As outras eu não sei. Mas não precisa ler os clássicos gregos agora. Lê o que está ao seu alcance, na sua própria língua, primeiro. Dedique um ano da sua vida a isso. Eu meti na minha cabeça, quando eu era jovem, falei, eu vou ler toda a literatura brasileira. Eu acho que eu li praticamente tudo. E eu não me arrependo de ter feito isso. Mesmo que o seu livro ruim, ou deprimente, tá bom. No mínimo, se não tivesse mais proveito nenhum, isso te ensinaria a língua e te ensinaria a conhecer a sociedade brasileira. Mais alguma pergunta aí? Então tá. Então, por hoje é só. Até nós temos aula. Vamos fazer na semana que vem? Não. Sem ser a semana que vem. Daqui. Não, fazer uma semana que vem. Tá bom. Vai ter uma aula semana que vem, aqui, nesse mesmo horário. Daqui uma semana. Daqui uma semana. 23, tá bom? Então, até lá vocês leiam esses artigos aqui, porque eu vou desdobrá-los aqui em aula. Por hoje acabou.